mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos e eu odeio videogames. Eu sou Sushi e eu odeio interações sociais com pessoas que querem te trair a qualquer momento. Eu sou Rafael Kina e eu não lembrava que a abertura do Fora da Caixa era assim. Eu sou Fernando Tengu e nem sempre robô gigante salva tudo. Pois é, se você quer descobrir... O que está acontecendo por trás dessas aberturas, algumas delas não têm sentido. Outras talvez indiquem... Uma confusão mental absoluta. E outras talvez até mesmo queiram dizer sobre o que as pessoas vão comentar sobre nesse episódio. Afinal de contas, no Fora da Caixa, a gente comenta coisas que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente fez, que a gente escutou, quem sabe, né? De vez em quando. É mais um podcast bônus que a gente tem que agradecer a você por existir. A gente agradece a você por existir e por fazer o Fora da Caixa existir. É uma situação simbiótica e, afinal de contas, né? Né, dependendo do seu apoio. Muito obrigado por ele, inclusive. Se você gosta dos podcasts bônus, né? Se você tem aquele amigo, aquela amiga que gosta do Jogabilidade, mas... Putz, só um podcast de 9 horas, né? Um vértice de 4 horas por semana é muito pouco, né? Eu gostaria de um pouco mais. Ou quer ouvir a gente falando sobre legumes por uma hora seguida? É verdade, é verdade. Pior que ficou longo, né? Muito legume, é muito legume. Era muito legume. E faltou. Não, faltou. Mas é, recomende, né? Aí, ó, chame mais pessoas para esse barco, vem afundar com a gente. Bora lá para mais um episódio do Fora da Caixa. How can you see into my eyes like open? Trazer, então, pra começar aqui uma série, né, que eu assisti nesse último mês. Foi uma série que ela já encerrou a temporada, né? É The Last of Us, mentira. Ah, inclusive, talvez alguém se pergunte, nossa, vocês vão falar sobre The Last of Us? A gente meio que falou, né? A gente falou de episódio a episódio, todos os vértices. É, talvez a pessoa não acompanhe o vértice até o final, não sei, mas no final dos últimos, sei lá, 8 vértices aí... Exceto um. A gente comentou os episódios da segunda temporada de The Last of Us. Mas bem, o que eu queria falar aqui é a mais nova empreitada, a mais nova palhaçadinha do Nathan Fielder, né? Ah, ele não pilotou um avião esses dias? Spoilers. O que acontece é que tivemos aí a segunda temporada de O Ensaio, né? Que é uma série do Nathan Fielder, que eu já comentei aqui sobre a primeira temporada, 2022, 21, alguma coisa assim. Que era sobre alguém treinar pra ser mãe, um negócio assim, ou pai. É, então, ela se desenrolou pra isso, né? Mas assim, o Nathan Fielder, né? Ele também já trouxe aqui outras, acho que eu falei sobre tudo que ele já fez aqui no Fora da Caixa, porque... Eu lembro do nome Nathan For You, só isso. É, então, eu falei do Nathan For You, que foi a série que meio que trouxe o nome dele mais pro público aí, mas é uma série que já encerrou, e ela é uma daquelas séries que tem uma premissa que é finita, né, porque quanto mais as pessoas conhecem o Nathan, mais difícil fica dele fazer coisas mirabolantes no nível de Nathan For You, então ele começa a ter que partir pra outras estratégias aí pra fazer a palhaçadinha dele. Falei aqui também sobre A Maldição, né, The Curse, que é a série scriptada que ele fez com a Emma Stone, com um dos irmãos Safdie, que é bem legal também, bem diferente, né? Foi legal ver o Nathan Fielder em outro contexto, porque, assim, uma das coisas que me fascina no Nathan Fielder é tentar entender o que é o Nathan Fielder, assim, sabe? Tipo, o quanto daquilo é ele mesmo, o quanto daquilo é um personagem, o quanto daquilo é só uma versão exagerada dele, e eu acho que é isso. Tendo acompanhado ele por quase 10 anos agora, eu acho que é isso. Eu acho que ele é quase aquilo que aparece na TV, assim, né? Nas séries, seja elas scriptadas ou não, mas com um pouquinho de exagero ali pra ficar, né, pra exagerar, pegar mais na parte da comédia. Tipo um Davi Brito, assim, tipo, mais ou menos. O Nathan Brito Fielder é o Davi Brito do Canadá. Entendi. Como o Sushi falou, né, a primeira temporada, ela vai pra esse rumo dele ensaiar com uma mulher que queria ter um filho, né, mas ela não sabia se ela tava pronta pra isso, e aí ele passa a ensaiar toda a vida de se ter um filho, né? E aí vai pegando desde quando é um bebê e trocando os atores nas idades diferentes. Ele se vestia de bebê? Tipo... Não, ele não se vestia de bebê. Ele contratava atores pra fazer as partes de bebês, né? Fazer os papéis de bebês, né? Como? O ator se vestia de bebê? Não, crianças. Crianças, bebês, atores, né? Bebês e crianças, atores. Ator mirim. Ator mirim. Mas e da parte do bebê mesmo? Foi um boneco? Boneco, é. Ah, assim, tá, boneco. Ok. Mas é, toda essa coisa. E aí a história, ela vai evoluindo pra um ponto que um dos atores mirins, ele começa a confundir a realidade com a ficção. Oh, meu Deus! A achar que o Nathan é o pai dele de verdade. Uhum. Começa a ficar triste quando tem que parar a gravação e tal. E a história começa a explorar, né, as complicações disso daí. Mas antes disso, a temporada, ela começa como uma coisa mais episódica. Porque a premissa do ensaio, quando começa, é... O Nathan, ele tem essa coisa de que qualquer situação que seja muito complicada, ele gosta de ensaiar essa situação antes pra saber como que, né, todas as possibilidades e o que pode acontecer e tudo mais. E ele começa a criar usar o dinheiro da HBO pra fazer isso numa escala cômica e absurda, né? Então, tipo, o primeiro episódio é um cara que ele quer pedir desculpas, ele quer contar a verdade pra um grupo de amigos dele, falar que ele tava mentindo sobre o trabalho dele, sobre a formação dele, que ele não tinha formação acadêmica e tudo mais. E ele quer revelar isso pros amigos dele depois de décadas mentindo, assim. E aí eles começam a ensaiar, tipo, e aí ele constrói uma réplica perfeita do bar que eles vão. E aí ensaiam todas as coisas que podem acontecer e tudo mais. Tem alguns episódios que são assim, até entrar nesse que começa a se tornar uma coisa mais contínua de recriar a vida do filho, né? Da mãe e do filho lá e tal. Esse do bar, no caso, é da primeira temporada também. Primeira temporada, é o primeiro episódio de todos. E a segunda temporada, ela já começa mostrando que vai ser sobre uma coisa só a temporada inteira. Ela vai ser uma história só desde o começo, que é, de alguma forma, o Nathan, ele tem essa fascinação por aviação e ele descobre que aviões que caem, né, eles são muito... As pessoas responsáveis são muito boas em checar o que aconteceu, reconstruir o acidente, né, olhar a caixa preta e tudo mais, pra garantir que aquele tipo de coisa que aconteceu nunca mais aconteça de novo, né, e as coisas vão evoluindo desse jeito. Só que tem um fator, né, do ponto de vista dele, que nunca foi solucionado e que continua não sendo o fator único, né, pra um avião cair, mas um fator que poderia, caso fosse solucionado, salvar muitos aviões que caem e poderiam ser ou aterrissados com segurança, ou evitar a queda e tudo mais, que é a relação interpessoal entre piloto e copiloto. E isso é uma coisa que até, quando a temporada começou a entrar nisso, eu pensei, nossa, eu já vi falar sobre isso, porque é uma coisa real, né? Tipo, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, viralizou um áudio, que eu acho que era de um avião japonês, se eu não me engano, onde o avião cai, né? As pessoas morrem. Né? Meu Deus! Horrível, né? Você ouve o diálogo da caixa preta, que é tipo, o piloto, ele não pode dar a entender que ele não tá sob controle da situação, ele tem que mostrar que ele tá sob controle da situação, e o copiloto não se sente hábil a desafiar a autoridade dele na cabine. Então, o copiloto fica tentando dar indiretas de tipo, ou, e se a gente fizesse tal coisa e tal, assim, mas sem assumir o controle? O copiloto tá tipo, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer. Mas ele não fala com essas palavras. Morreu de timidez, literalmente. Basicamente. E assim, isso é assustadoramente comum, assim. Talvez não nesse nível, né? Mas essa questão da hierarquia, né? E da falta de comunicação e da falta de liberdade que existe ali, né? De intimidade, vamos dizer assim, que existe entre piloto e copiloto, já causou muitos, muitos acidentes. Muito mais do que as pessoas imaginam, né? E a série começa justamente dessa forma, né? E você já vai vendo a escala do que ele vai mostrar ali, que começa, né, com recriações de aviões, né, e os diálogos finais, assim, ele recria vários dessas quedas de aviões com os diálogos, num desses volumes, tipo do Mandalorian, sabe, que tem uma tela gigante 3D em volta, renderizando o mundo, em 3D ali, uma reconstrução um pra um de uma cabine de avião, né, no começo você acha que você tá só vendo um avião mesmo, né, tipo de filme, assim, as pessoas conversando, e aí quando a parada explode, né, e tipo, chamas e todo mundo morrendo e tudo mais, e a câmera só vira pro lado assim, e tá o Nathan no computadorzinho dele olhando a cena, assim, sabe? Uhum. E, nossa, nesse primeiro episódio, inclusive, ele faz isso várias vezes, que é tipo, alguma coisa absurda acontecendo na cabine do avião, vira pro lado e ele tá lá olhando assim no computadorzinho dele, observando a cena. E ao longo dos episódios, né, dessa temporada, ele vai explorar essa premissa, né? Tipo, o que que impede esses pilotos de conversarem? O que que poderia ser feito pra eles melhorarem essa comunicação, né? Essa relação. E ele começa a tentar desenvolver isso daquela forma que, tipo, é absurdo, é cômico, mas tem um núcleo de verdade de algo importante que tá sendo discutido e tá sendo feito aqui, sabe? Então é muito interessante como que ele aborda isso. No segundo episódio, ele começa a pensar assim, os pilotos, os copilotos, eles precisam de mais confiança pra, num momento de tensão, poder falar na cara do outro, né, o que que eles estão realmente pensando, expressar a sua opinião de verdade. E aí ele lembra, pô, o meu primeiro trabalho foi como escritor do The Voice do Canadá, né, então vou criar aqui um reality show de ídolos, assim, de música, de caça-talentos do próximo cantor, tematizado de aeroporto, né, e aí, tipo, ele já tinha recriado uma cópia um pra um de um aeroporto dos Estados Unidos lá, com, né, as cabines de avião e as salas dos pilotos e tudo mais, e ele cria esse reality show que chama Wings of Voice, que é, os jurados são pilotos e copilotos, então eles vão receber os participantes, né, vão fazer uma apresentação, e eles vão ter que dizer na cara do participante se foi bom, se foi ruim, né, e tudo mais, e isso supostamente vai criar neles essa liberdade pra conseguir falar mais abertamente sobre o que eles estão pensando e sentindo. Peraí, os jurados são literalmente pilotos e copilotos? Literalmente pilotos e copilotos. Trabalho com isso mesmo. Profissionais. Cantando. Né? Não, não, eles são jurados. É. Os cantores são jurados. Cantores. Os cantores são cantores, tá bom, ok. São pilotos cantores? Todas essas coisas que ele vai tentando, né, vai se desenrolando ao longo da temporada inteira. Então você vai vendo, né, em vários episódios, trechos desse reality show acontecendo. E aí tem, por exemplo, o episódio 3, são 6 episódios só, de tipo meia hora, acho que o último tem 50 minutos, é o maior. O episódio 3, que pra mim é uma das coisas mais impressionantes, incríveis, que já foi filmada na história da TV, assim, que é, ele percebe que ele começa a conversar com alguns pilotos, né, e percebe que tem um cara em específico lá, que o cara foi banido de todos os apps de namoro que existem. Uau, assim, né? Parece ser um cara gente boa. E ele conversando com o cara, ele fica tipo, caralho, que cara é esse, pelo amor de Deus? E ele, pô, o que que gera um piloto, né, que é capaz de conversar com as outras pessoas e ter empatia e ser, né, essa pessoa que vai no momento ali, conseguir evitar um acidente. E ele se depara com o livro do Sully Sullenberg, né, que teve aquele filme Sully com Tom Hanks, né, que é a história desse piloto. Que ele conseguiu pousar um avião no Rio Hudson, depois deles baterem com uma como é que fala? Um bando de pássaros, né? Qual que é o coletivo Flock de pássaros? Acho que é bando. Uma revoada de pássaros, talvez, né? Não sei. E ele consegue, junto do copiloto dele, né, e tem na caixa preta, né, que ele pede a opinião do copiloto e tudo mais, eles conversam e eles conseguem juntos pousar o avião. Ele começa a tentar entender, né, o que aconteceu, o que que levou esse piloto, né, o que que na vida desse piloto aconteceu pra ele chegar nesse ponto. E aí ele lê a biografia dele e tudo mais. E aí ele relacionando com outra coisa que acontece no episódio, que é tipo um casal que clonou o cachorro que morreu e aí tava triste porque o cachorro não era igual, né, em questão de personalidade e tal. Ele tenta recriar o apartamento do casal nos anos 2000, quando o cachorro tava crescendo, pra ver se colocando ele nas condições do outro cachorro, ele desenvolveria a mesma personalidade. E aí ele, tipo, consegue fazer o cachorro fazer uma coisa que o cachorro antigo fazia, e ele fica, caralho, então se a gente recriar as condições no qual o cachorro cresceu, ele vai ser o mesmo cachorro. E aí corta pra ele se vestindo de bebê, raspando a cabeça e entrando num quarto de bebê gigante, né, tipo, na escala pra, na qual ele seria um bebê, pra viver a vida do Sully Sullenberg desde quando ele era um bebê. E aí, tipo, ele no berço, assim, e aí uns atores interpretando os pais em perna de pau, assim, gigantes, assim, chegando. Aquele bonecão de Olinda, né? Ô, filho! E aí ele tem um boneco da mãe, assim, com um peito, e ele mamando no peito. Não é possível, de leite, assim. Caralho! E ele, né, vivendo todas as coisas que o Sully falava no livro, né, ele tenta recriar pra ver se aquelas experiências fazem ele entender o que que levou o Sully àquele ponto. E, inclusive, um momento que o Sully fala que, tipo, ele levou a namorada dele pra voar quando ele era jovem e tal, e dá a entender, assim, ele não fala com todas as vezes, que eles fizeram alguma coisa lá e tal, né? E aí o Nathan, ele explica, né, que tipo, não, eu preciso recriar isso, porque é uma coisa científica, só que eu não posso, né, fazer nada perto de uma atriz, né, profissional aqui comigo. Então, a atriz que vai interpretar minha namorada, num dado momento ela vai sair do set do avião, vou colocar um robô no avião pra representar ela, e aí eu vou me masturbar dentro do avião. Não, por favor, não. E aí, enfim, isso aparentemente acontece. Mas, do avião falso, eu imagino. Dentro do avião falso. Ok. Mas o ápice disso, né, é que ele começa a contar que o Sully, ele nunca se interessou por música, né? Só a partir de um certo momento, no começo dos anos 2000, ele começa a referenciar música pop nas memórias dele, né, no livro dele, na biografia dele. E ele começa a pensar, acho que é porque nessa época, né, lançou o iPod, ele comprou um iPod, e aí ele começou a ser ser exposto à música, né? Ele começa a citar as músicas que o Sully ouvia, e ele percebe que nenhuma outra banda é citada mais na biografia do Sully Sullenberg do que Evanescence. Ele começa a falar, né, da música, do seu grande hit Bring Me To Life, que é sobre você estar confortável com seu verdadeiro eu e se encontrar e tudo mais, e ele começa a pensar, será que essa música tem alguma coisa a ver com isso e tal? E aí ele tem uma virada de chave que ele percebe, que é, no momento do acidente, da revoada de pássaros e tudo, enquanto eles estavam, né, na tensão ali de saber o que fazer, antes de pedir ajuda pro copiloto, o Sully fica exatos 23 segundos em silêncio, que é a duração exata do refrão de Bring Me To Life. E ele chega à conclusão de que talvez, porque depois, né, falam isso, que o iPod do Sully foi encontrado no chão, né, submergido em água e tal. Ele fala assim, eu não posso ter certeza, não tenho como confirmar isso, mas é uma possibilidade, né, que isso tenha acontecido. E assim, aí ele recriando a cena assim, com a montagem, e o Sully ouvindo Bring Me To Life no fone, e várias cenas do passado dele treinando pra ser piloto, e tudo levando aquele momento, assim. E ele vai desenvolvendo nisso, né, tipo, uma das coisas que ele chega à conclusão é que, quando você tá interpretando um papel, né, e aí pra isso ele tenta fazer um outro piloto lá que tava com dificuldade de arrumar uma namorada e tal, e aí ele consegue fazer ele se soltar mais, colocando ele como se ele estivesse interpretando um papel, tipo, você vai interpretar um cara que vai levar a namorada pra casa e vai beijar ela, né, então tipo, não é você que tá fazendo isso, é o papel que eu tô te dando que vai fazer isso. Ele percebe que isso liberta as pessoas pra fazerem coisas que elas não estavam mais tão confortáveis assim, e aí ele pensa, pô, e se a gente introduzisse essa coisa de meio de roleplay assim, entre o piloto e o copiloto, que tipo, antes dos pilotos se encontrarem, eles recebem uma folha com um papel que eles vão interpretar, que é tipo, eu sou o copiloto franco e você é o piloto todo ouvidos, né? Então eu vou falar tudo que eu penso e você adora feedback, você adora ouvir sugestões e tudo mais, e ele quer testar isso, né, e tal, até que chega no último episódio, que eu vou dar spoilers aqui, porque é a coisa mais importante dessa temporada, eu preciso falar sobre ela pra falar sobre essa temporada, né, assim como a maldição, né, The Curse, a série inteira ela tá levando pra um momento específico, né, e é meio que esse momento, que é revelado no último episódio, né, você vê ele conversando com atores, né, muitos dos atores que você viu ele conversando ao longo da temporada, chamando eles, fazendo teste de papel pra eles interpretarem um papel em mais uma palhaçadinha deles, assim, que é tipo um papel de um passageiro num avião, e aí o ator, né, tem que mostrar que ele decorou a fala, que é tipo, uma Coca Zero, por favor. E aí pergunta, você quer participar, né, e tal, e o ator, não, quero, só que tem uma coisa, quem vai estar voando esse avião sou eu, tudo bem? E a primeira é muito engraçado, porque todos os atores concordam sem mais questionamentos, assim, tipo, tem um que pergunta assim, alguém recusou? E ele, não. Aí ele, putz, atores, né, cara? Atores, é isso aí mesmo. E todos os atores concordam, né, em participar. E você, como assim, né? Como assim o Nathan vai voar? E aí tem um flashback de 2 anos atrás, mostrando que nos últimos 2 anos o Nathan estava aprendendo a pilotar avião. E mostra esse treinamento dele, né, durante muito tempo, assim, desde ele pilotando, né, com o instrutor, até o primeiro voo dele, sozinho, e mostra que foi muito difícil pra ele, inclusive, ele foi o aluno mais lento da escola que eles já viram, assim, pra aprender. Tem, inclusive, um momento assustador que ele tá indo com o instrutor pra pousar, eles veem um outro avião de estudante que caiu, assim, o avião caiu na frente deles, assim. Caralho. Tipo, não fala se, né, morreu alguém nem nada, mas a parada real ali acontecendo, tipo uma coisa meio How to John Wilson, assim, né, que você tá filmando e pega um momento absurdo de realidade. Ele vai passando por essas etapas até ele conseguir tirar a licença real de um Boeing 737. Ele faz centenas de horas de treinamento num simulador, né, que é assim que você consegue a licença, pra pilotar um Boeing 737. Ele começa a tentar ir em vários lugares onde tem Boeings, porque ele não vai conseguir pilotar um Boeing comercial, né, isso nenhuma empresa vai deixar alguém com tão poucas horas de prática pilotar. Mas ele consegue um Boeing que tá meio que aposentado, assim, né, pra ele encher com atores, pra ele voar esse Boeing, e aí dentro desse voo ele vai experimentar a teoria dele, né, da parada dos papéis lá, com um outro copiloto, que aí é um copiloto que tem, tipo, 10 anos de prática e tal, então você fica, ok, pelo menos se alguma coisa der muito errada, né, o copiloto vai tomar o controle, ou não, porque é isso a premissa que ele tá testando em primeiro lugar, né, e isso tudo porque no episódio anterior, no quinto, né, ele tenta levar isso pra um político, né, um senador, não sei, porque ele quer levar essa teoria dele, né, e apresentar o que ele descobriu pro governo ou pras autoridades responsáveis, só que ele não consegue. Ele encontra esse senador, inclusive, que é bizarro como que ele chega nisso, porque ele tá assim, tá, eu preciso apresentar essa coisa pros políticos, né, pros órgãos responsáveis, só que, pô, se os caras pesquisarem sobre mim, eles vão encontrar um palhaço, sabe? Tipo, ele pesquisa o nome dele no Google e tem, tipo, ele vestido de cachorro de quatro. Aí ele tá, caramba, mas será que eu já fiz alguma coisa de respeitável, de importante, que tu possa levar a sério e tal? E aí ele descobre que a primeira temporada de O Ensaio foi muito abraçada pela comunidade autista em específico, porque essa coisa, né, de você recriar uma situação que é ansiogênica, né, pra conseguir lidar melhor com ela, praticar ela num lugar seguro, aparentemente é uma coisa que se faz, assim, é uma ferramenta que se tem, né? E, inclusive, ele vai numa associação, num lugar que presta apoio, tratamento, não sei como se diria. Ele chega lá e conversa com a moça, e a moça fala, não, realmente, né? Isso é uma coisa que a gente reparou, né? E que foi muito bem recebida por alguns dos nossos... da comunidade autista que a gente atende aqui. Aí começa uma conversa que é fantástica, porque é assim, não, é realmente, as pessoas, algumas pessoas autistas, elas têm conforto nisso, né? De praticar antes e tudo mais. E aí o Nathan começa a ficar meio, tipo, preocupado, assim. Ele começa a olhar, assim, e tipo, tá, mas nem todo mundo, né? Assim, pode ter uma pessoa que não é autista que também acha isso legal. Sim, claro, não, mas mas, né, especialmente pra pessoas autistas, isso é uma coisa importante. Sim, mas né, é só uma pessoa, né, uma pessoa que também só gosta de ensaiar também. Não tem, não pode ter nada a ver com autismo nem nada. A mulher, não, claro, claro. Aí corta pra, tipo, e esse aqui é um teste que a gente faz, né, que pode apontar se a pessoa tem algum nível de autismo e tal, que é uma série de fotos de expressões, né, faciais, e você tem que identificar qual expressão que aqueles olhos estão fazendo, né? E aí ele começa a errar todas, né? E ele começa a ficar preocupado, assim, ele começa a olhar, e aí a cena seguinte é ele assim, então eu fui encontrar o político e eu não ensaiei nada, porque afinal de contas o ensaio pra mim é só uma coisa que eu faço por hobby, assim, não tem nada a ver com nenhuma coisa na minha vida, né? E aí tem a cena dele tentando convencer o político, não conseguindo e tal, e aí que corta pro episódio 6, né? Onde ele vai realmente voar, porque é a última alternativa dele. Só que nesse processo, pra conseguir de fato ter a licença pra voar o Boeing 737, ele precisa passar por um exame médico. E aí, como tinha rolado já essa questão com o autismo, com a ansiedade e tal, ele decide fazer uma ressonância magnética funcional, que eles chamam, que é uma parada moderna, aparentemente, que consegue detectar nesse exame várias questões mentais, como ansiedade, autismo e outras coisas, através desse único exame. E ele vai, faz o exame, né, e fica, né, preocupado, ansioso pra ter o resultado, assim. Quando ele vai preencher, né, o formulário, ele descobre, né, que, tipo, pra você ter a licença pra voar, você não pode nem dizer que, tipo, você sofre de depressão, ansiedade, qualquer coisa. Se você disser que sim, você já não pode. Ele vai no Reddit procurar, assim, as pessoas, né? E várias pessoas falando assim, pô, eu perdi minha licença porque eu fui diagnosticado com ansiedade. E aí as pessoas respondendo assim, você é idiota, por que você foi arrumar esse diagnóstico? Sujou a sua carreira de piloto à toa só porque foi buscar um diagnóstico e tal. E uma conversa super maluca, assim, sabe? E ele, tipo, não, eu, independente do que aconteça, né? Eu não, né? Eu não tenho ansiedade, ninguém me falou que eu tenho, então eu não vou marcar que eu não tenho e beleza. E aí ele vai, ele voa o avião, é tipo uma cena absurdamente tensa, assim, que tipo, caralho, eles filmam pra você ter certeza de que aquilo ali não é falso, assim, que tem um avião voando por fora, assim, filmando eles, e aí, tipo, tem uma cena fantástica, o avião dando zoom na cabine do avião que ele tá pilotando, aí o Nathan tá lá, assim, olha pro lado, assim, aquela cara dele de perdido, assim, um avião gigante, um Boeing, assim, ele pilotando o avião, e de fato, no avião acontece o que ele fala, que, tipo, esse copiloto, ele tem que insistir muito, muito, muito, muito pro copiloto querer dar qualquer comentário, qualquer feedback, qualquer coisinha. Tipo, ele realmente começa a fazer a coisa dos papéis, né? Do copiloto franco e tudo mais. E só depois de muito insistir, o copiloto fala, não, você cometeu um erro na decolagem, eu tive que corrigir aqui pra você e tudo mais. Mas, e, tipo, não falou nada. Caralho. E você fica, caralho, realmente é uma parada que acontece, né? Que doideira, assim. Mas dá tudo certo, né? É emocionante, né? Ele pousando o avião. E eu acho engraçado que de vez em quando corta pra os passageiros dentro, encenando as cenas, o cara, me dê uma coca. Não é possível. Meio que encerra a temporada com rolar a final do reality show de cantores, né? E aí uma moça ganha lá, e aí ela toca ao vivo, né? Uma performance de Bring Me To Life, obviamente. E aí, enquanto ela tá tocando, né? Tá cantando essa versão de Bring Me To Life, mostra que o Nathan tá assistindo no canto, assim, ele recebe a mensagem do médico falando que seu exame tá pronto, e aí ele apaga, ele não quer que filho da puta. O resultado. E aí, tipo, mostra mostra, né, depois, assim, ele fala, ele começa a falar, tipo, e agora, no meu tempo livre, eu vou pra América do Sul e vou pro Brasil e pego um avião que tá parado lá e levo ele pra Namíbia, aí mostra ele chegando na Namíbia, assim, e tipo, viajando nesses aviões que estão todos depenados, né, não tem nem assento e tal, uh-huh. assim, e tipo, o cara virou um piloto de Boeing, assim, sabe, é uma parada tão surreal, é tão absurda. A temporada encerra, né, a tese final da temporada é muito interessante, porque termina a temporada com ele falando assim: ninguém senta nessa cadeira se tiver algo de errado com a pessoa. Então, se você tá sentado nessa cadeira, tá tudo bem com você. E aí encerra a temporada. Tipo, a temporada ela vira uma coisa, porque uma constante sobre o Nathan é que ele tá o tempo todo, e isso desde o Nathan For You, uma coisa muito importante pra ele é tentar ser aceito. Ele tá o tempo todo tentando ser aceito por outras pessoas, tentando pertencer a alguma coisa. E de fato, tem alguma coisa aí, sabe? Tem alguma neurodivergência não diagnosticada com ele. Uhum. De fato, né, se ele for realmente essa pessoa que leva a entender em tudo que ele faz, todas as entrevistas que ele participa e tudo mais, parece realmente que ele tem alguma coisa de mascarar, né, de tentar replicar e entender o que tá acontecendo, as reações das outras pessoas e tal, e ele não consegue exatamente o 100% do tempo, assim, e essa temporada se torna uma coisa de autoafirmação pra ele, sabe? Ao mesmo tempo que tem isso, né, e é interessante porque começa vendo ele falar desde a primeira temporada que, tipo, ah, qualquer coisa que você ensaie por tempo suficiente, você consegue fazer, né, e consegue fazer sem o medo daquela situação. E a temporada se torna sobre isso, né, porque ele passou 2 anos ensaiando pilotar um Boeing e conseguiu pilotar o Boeing. Então tem uma coisa, tipo, inspiradora, né, de autoafirmação, assim, ao mesmo tempo que é uma acusação gravíssima de como que as pessoas que estão pilotando aviões, elas estão escondendo os seus problemas elas e as suas... Elas têm que esconder, né? Elas precisam pra conseguir pilotar. Olha o quanto de coisa que tá sendo empurrado, né, por debaixo do tapete pra essas pessoas conseguirem pilotar aviões. Então, assim, é muito interessante a temporada porque ela tem esse humor absurdo, assim, e tem momentos de gargalhar, ao mesmo tempo que ela tá falando uma parada super séria, e o Nathan tá, ao mesmo tempo que ele tá sendo um palhaço absurdo, né, ele tá propondo soluções e ele tá fazendo observações e falando de assuntos que não se fala normalmente, né. Ele consegue o apoio a temporada inteira de um cara que foi do Comitê de Segurança da Aviação nos Estados Unidos e tal, e esse cara, depois, né, da temporada, agora ele tem aparecido em entrevistas com o Nathan Fielder em jornais sérios, assim, pra falar sobre essa questão. Tem, inclusive, uma entrevista que ele fez depois com o Jimmy Kimmel, né, no talk show do Jimmy Kimmel, que no final do programa eles chamam a vencedora do concurso e ela canta Bring Me To Life. E eu acho que eles fizeram isso porque, tipo, teve uma moça, uma participante, que ela postou, né, falando que ela foi enganada pelo programa, porque eles falaram que ela ia participar de um reality show e era só uma piada e tudo mais. E eu acho que eles fizeram isso pra mostrar que, não, tipo, o reality show aconteceu, a gente fez a parada do início ao fim, a gente expôs o vencedor na TV, assim, né, pro público, a gente deu um espaço na HBO pra esse artista apresentar, e ainda expôs ele em um outro programa de TV, né, e, tipo, os outros participantes que não viram problema com isso, né, mostraram no contrato que, tipo, tava tudo muito bem explicado lá, né. Obviamente que ainda é uma situação bizarra, né, porque, de fato, foi uma coisa meio piada, né, mas isso é uma coisa curiosa, porque mesmo com esse cara do o John Gogler, né, que é esse político que participa da temporada com o Nathan, o tempo todo o Nathan tá sendo muito transparente, que, tipo assim, isso aqui é um documentário meio de comédia, mas a gente tá falando de uma coisa séria e tal, e ele tá tentando convencer esse cara a participar ainda assim e tal. Então, assim, eu acho que ele é o mais transparente que ele pode ser com as pessoas, assim. Tem uma coisa esquisita ainda aí, mas eu acho que é muito bem intencionado, sabe, no fim das contas, ao mesmo tempo que ele tá tirando um sarro da situação inteira, assim. Então, assim, olha, uma das melhores coisas que eu vi recentemente, assim, em séries de TV e tal, eu recomendo muito. Obviamente, meio que dei vários spoilers aqui, mas, assim, assistir as coisas acontecendo é outra coisa. Eu ver a porra do Nathan Fielder pilotando um Boeing 737 é uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida, assim. É absurdo mesmo. Então, eu recomendo muito o ensaio temporada 2. Eu quero trazer um programa que a gente já falou aqui anteriormente. É verdade. Já falamos sobre a primeira temporada, no caso, né? Que é o Jogo do Diabo, ou Devil's Plan. Esse o é reality bom. Show aí da Netflix, sobre pessoas presas numa casa fazendo jogos pra tentar ganhar dinheiro. Porque ele tem esse contexto, é que ele cria essa historinha que tipo, é como se as pessoas estivessem presas com esse vilão, entre aspas, na tela falando pra jogarem os jogos e que tal. Que é o diabo. Só que é só, tipo, em momento algum as pessoas fingem que estão em risco, coisa do tipo, não, né? É só uma tematicazinha de... É isso, é só um melier. É. O máximo, assim, né, é o pão seco que eles comem e tal. Na prisão, né? Que ainda assim, pô, BBB, velho, a xepa lá. Né? Às vezes é pior. O taconada, pô. Ah, não. O coreano não aguentava um dia no taconada do BBB. Ah, não. BBB é muito mais prisão do que onde eles estão. Sem dúvida. Porque o pessoal é muito mimado lá. É. Um aviso, né? A gente vai acabar falando um pouco da temporada aqui. Então, se você quer assistir ela sem saber nada, talvez pule esse bloco. É. Mas qual que é essa parada? Só pra falar brevemente o que é, pra quem não viu outro episódio ou não assistiu a primeira temporada. A ideia do Jogo do Diabo é chamar, acho que na primeira temporada acho que são 12 e na segunda são acho que 14 pessoas. Assim, na segunda tem tipo 2 a mais. Não sei se na primeira era 14 e agora é 16, alguma coisa assim. É, na segunda tem um pouco a mais. Mas chama esse grupo de pessoas e normalmente são pessoas selecionadas por serem inteligentes. Porque eles têm um padrão, que eles repetem nas duas temporadas e é meio que um padrão a lá, meio reality show coreano mesmo. Que no caso, eu não falei isso, mas não é um reality show sul-coreano. Então, vai ter um idol, vai ter uma idol, vai ter um ator, vai ter uma atriz. Ah, não, vai ter um médico, vai ter uma advogada, vai ter, sei lá, o melhor aluno da melhor faculdade do país, vai ter... Um jogador de gol! É, o maior jogador de gol, sei lá, da história desse período, pelo menos. O Lee Sedol, que enfrentou o AlphaGo, né? Então. Isso. Que venceu o computador? Às vezes ele venceu. Ele, acho que ele perde uma só. É, né? No total ele vence, né? É, mas se não me engano, ele perde uma partida das, sei lá, 5, não lembro quanto que eles jogam. O que é o suficiente pra quebrar o psicológico dele no documentário, né? Sim. Mas esse cara é uma lenda na Coreia. É. Então quando ele é o último a chegar, né? Que o pessoal vai chegando um por um nessa sala, né? No primeiro episódio. Então entra uma pessoa, ela tá sentada lá sozinha. Aí entra a segunda e cumprimenta, conversa um pouquinho, aí entra a terceira e vai indo. Quando chega ele, a última pessoa, todo mundo levanta e grita. Uau! Como se fosse, ó, o Pelé entrou aqui, sabe? Menos o gringo, né? Menos o Justin Min, que é o ator do Treta, né? Aquela série que inclusive a gente já falou aqui. É. Que é um ator... É tipo, ele é de ascendência coreana, né? Mas ele cresceu nos Estados Unidos. Cresceu nos Estados Unidos. Ele não fala coreano? Ele fala, só que tipo, não perfeitamente. Uhum. É, ele fala... Sempre que ele tá ansioso ou algum momento de tensão, ele fala inglês. Mas ele arranha um coreano ali e ali. Sim. Aqui e ali, né? E é muito engraçado que ele realmente, ele fica... Por que que tá todo mundo enlouquecendo? E tipo, o cara é jogador de gol, que não tô entendendo. É que não falaram, mas era Pokémon Go. Isso. Assim como na primeira temporada, como eu falei, tem duas pessoas que passam por prova e tem algumas pessoas que são esses alunos de destaque. Mas no geral, eles tentam pegar carreiras que tem fama de a pessoa ser inteligente. Então tem uma moça lá, que acho que é Harin, é. Que é uma médica, né? Uma cirurgiã. É. Ela é jovem, é recém-formada, mas já, né, tá formada em ser cirurgiã de alguma coisa que eu não lembro qual que é, o que especificamente mais. É de cirurgia plástica. É de cirurgia plástica? Aí você pega essas pessoas, que em teoria são muito inteligentes. Inclusive, é engraçado que eles... Eu esqueci o nome da faculdade, né? Mas eles sempre ficam citando ela. É tipo o ITA deles, assim. É tipo o ITA deles, é uma faculdade técnica. Que, tipo, esse lá. Cara é do ITA, sabe? Então, tipo, significa que... É uma coisa assim... Caço! Todos eles andam de skate. Tem um carinha que até é engraçado, que você esquece isso no começo, você lembra depois mais pra frente, que ele é um modelo. Ele é um modelo internacional. Tipo, de grife, de desfile, essas coisas. Que nem sei se ele mora mais na Coreia do Sul. Mas ele cresceu lá, né? E voltou pra participar do programa. Tanto que ele conversa inglês direto com o ator, né? Sim. E tudo mais. Ele é formado nessa faculdade pica em matemática. Uau! Mas você olha pra ele tipo, ah, é um modelinho twink, sabe? Tipo, sabe, de 20 e poucos anos. Ah, deve ser, sei lá, fama de modelo de ser burro, né? Mas não, o cara é formado na faculdade foda, só que as pessoas vivem menosprezando ele. Puta, ele é que modelo. Pariu! Olha aí, expondo preconceito. Mas o negócio é, então tem essas pessoas aí, tô nessa casa, e elas vão participar de jogos. Muitos deles inspirados em jogos de board game. Se não são uma réplica, um por um, são muito inspirados, ou seja, em algum jogo existente ou em mecânicas de jogos de board game. Na primeira temporada, por exemplo, o primeiro episódio é tipo um Cidade Dorme. Exato. Que é o Lobisomem, ou o que você preferir aí chamar, Mafia. Tem essa dinâmica e tem esse foco na intriga, né? Reality show, no geral, é muito focado em intriga, né? Mas uma coisa que eu acho legal, por exemplo, da primeira temporada, que foi o único que eu vi, não vi a segunda ainda, é que os jogos, eles têm competências diferentes, sabe? Tipo, o primeiro jogo, uma inteligência social é mais importante. Num outro jogo, o de ver os rostos. Uhum. Sabe, pô, uma inteligência... De memória. Mas de memória facial, especificamente, sim, sim. É importante. Tem um outro que é inteligência matemática. É assim, né? Nesse tem tipo, tem um que é muito inteligência geométrica, espacial, assim, uhum. sabe? Que a pessoa tem que ter uma forma geométrica, ela tem que extrapolar em 3D como usar aquela forma geométrica e tal. É. Apesar que a segunda temporada, eu acho que ela cai num vício de usar muito carta. É. Ao longo da temporada, cada dia, né? Eles passam uma semana nessa casa, são dois jogos, eu já vou falar sobre isso. E ao longo da temporada, se não me engano, uns 4 jogos ou por volta disso, envolvem cartas em jogos semelhantes a poker. Não é poker, mas são jogos de aposta ou de extrapolar estatística, usando cartas, no geral. Uhum. Na primeira temporada tem, acho que, sei lá, jogo. Tem um poker mesmo. É, e é só isso. Talvez por causa do sucesso daquele jogo, eu não sei exatamente porquê, ou dificuldade de criar jogos novos, é uma coisa difícil de se fazer, né? Eles acabaram replicando muito essa lógica aqui, o que é um pouco paia. É, jogo de cartas tá na moda, Sushi, você não vê Steam? É, de fato tá na moda. Os criadores jogaram balato. Isso. É, mas nessa segunda temporada eles fizeram algumas alterações pra forçar mais intriga dentro da casa. Uhum. Porque na primeira temporada, uma reclamação comum do público, especificamente, é que se formou grupinhos dentro da casa e um grupo que é muito comum as pessoas não gostarem era o do Orbit. Uhum. Que era o Orbit fica sendo meio que, entre aspas, vilão da temporada até. É, é uma visão que o pessoal tem de fora da casa. Eu não tenho essa visão, o André tem, por exemplo. O André não gosta muito do Orbit. Mas ele é meio que o antagonista, no final das contas. Não necessariamente o vilão. Eu não acho que seja. Não, é só porque ele é contra quem o reality bota como protagonista, que é o policial. Mas pra mim, ele é o vilão. Então, aí, ó. Mas cab. É. E, assim, ele não é policial de verdade. É que ele jogou o policial no primeiro jogo e ele gravou isso na mente das pessoas. Exato, ele é um ator, isso. Entendi. Que manda muito bem, diga-se de passagem. Uhum. Ele e a outra atriz lá, o casalzão. Acompanhar os dois, pra mim, foi o destaque, assim. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu achava o Orbit meio chato, né, eu gostei muito da dinâmica que se desenvolveu ao longo da temporada. É, só pra falar rapidinho, o que o Orbit fazia? Ele entrou na casa e ele falou logo de cara, desde o primeiro dia, olha, os jogos não necessariamente eliminam alguém. Pode haver, mas não necessariamente. É, porque você só é eliminado se você fica com dinheiro negativo. Isso, você perde, né, todas as suas fichas. Isso. E as punições dos jogos, às vezes a punição não é suficiente pra eliminar alguém, por exemplo. E ele falou, tipo, ó... E fora dos jogos, você pode compartilhar o dinheiro e as fichas, né? Isso. E ele falou, ó, eu quero que o máximo de pessoas sobreviva o maior tempo possível. Uhum. Ele não elabora o porquê exatamente ele quer isso, ele só fala, eu quero que as pessoas se mantenham no jogo. Uhum. Eu quero manter as pessoas dentro do jogo. E todo jogo, pro resto do programa, enquanto ele tá lá, essa é a mentalidade dele. É, o problema pra mim era que ele, pra esse fim, ele manipulava muito as pessoas em volta dele, assim, tipo, ele meio que a vontade dele, ele conseguia, né... Ele sobrepõe a vontade dele sobre a dos outros, né? Exato. É um objetivo nobre, mas eu achava que não rendia um bom jogo, sabe? Eu achava desinteressante. Então, mas aí rende aquele jogo dentro do jogo, porque fica o embate dele com as outras pessoas, sabe? É muito interessante pra temporada. E a estrutura da primeira temporada é também de dois jogos por dia. O primeiro jogo é o jogo principal. As duas pessoas com a menor pontuação após esse jogo principal vão pra prisão. Todo o resto volta pra casa. E na noite joga o segundo jogo, que é o jogo que vai colocar o dinheiro no prêmio. Porque o prêmio começa zerado. E cada jogo desse de prêmio vai colocando o dinheiro no prêmio. Eles botam pra rodar no modo Stone, né? Não, André? Botam pra girar. Porra. Eu não assisti. E a segunda temporada muda essa dinâmica. Uhum. Como é que funciona? Ainda são dois jogos por dia. Tem o jogo principal de manhã / tarde. Que ao final desse jogo, metade da casa vai pra prisão. Uau! E metade volta pra casa. E no jogo, pra ganhar o dinheiro a mais, tem objetivos bônus, né? Então, isso. Se você fizer tal coisa, muitas vezes é se eliminar alguém. É se eliminar exatamente uma pessoa. Uma pessoa, você aumenta o dinheiro, né? O prêmio final. É. E você manda metade da galera pra prisão, que é uma prisão maior, né? Agora. Exato. E esse jogo da noite não é mais o jogo do prêmio, porque o prêmio agora tá embutido no jogo principal. Uhum. O jogo da noite é um jogo de sobrevivência entre todo mundo da prisão. Alguém vai sair de lá. Ah, então sai alguém por episódio, necessariamente. Por dia. Os episódios não são divididos em dia, né? Não. Os episódios não são divididos em dia. Não, exato. Eu entendi que você falou que os episódios são. Não, eles não são. Eu lembrei que na primeira temporada, o primeiro episódio acaba na metade do primeiro jogo, que é o jogo do dia ainda. É, na segunda temporada, por exemplo, o primeiro dia é 2 episódios. Uhum. De 1h30 cada. É. Uau! Os episódios são muito longos. São. Assim. O que é bizarro, porque assim, já falei falei sobre isso, assim, tem coisas sobre a edição, o estilo de edição sul-coreano que me incomoda muito, né? Tipo naquele da Batalha do Sen lá, que... São os replays. É, uma parada atrapalhões, né? Que eles repetem três vezes, pá, pá, pá. Várias vezes, fica puto com essa porra. Mas, assim, a habilidade de prender você com a narrativa que esse reality show tem, pra mim é fora de série. Assim, episódio de uma hora e meia, que eu penso, não, calma, a gente vai assistir meia hora, amanhã a gente continua. Não dá pra parar, cara. É doideira. Tipo, eu termino o episódio, pelo amor de Deus, a gente precisa ver pelo menos o começo do próximo. Ah, não, e já ver metade. Sempre termina num cliffhanger absurdo, assim. É. Assim, eu conseguia ver em dias, tanto que eu levei, sei lá, umas duas semanas ou mais pra assistir tudo, que são 12 episódios de uma hora e meia, sendo que o último é, tipo, sei lá, uma hora e 40, 50. É. Eles fizeram essa parada de lançar alguns episódios primeiro e depois de uma semana lançar o resto, né? É, foi de 4 em 4, na verdade. Quatro. Foi aí os primeiros 4, depois até o 8 e depois até o 12. É, e tipo, quando saiu os primeiros 4, eu e a Clarice, a gente viu em 2 dias, sei lá. É, e eu foi 3 semanas, eu falei que eu vim duas, não, eu levei tipo mais de um mês, assim, eu demorei pra assistir depois que acabou. Tipo, o André terminou antes, a Mel terminou mas antes. Mas você viu com a Thalissa também, né? Sim, mas a gente via tipo uns 30, 40 minutos por dia. Então, mas é que a Thalissa também tem o tempo livre dela só mais de noitinha, né? Sim, sim. Então ver uma hora e meia é mais complicado. É. Mas aí então tem esse formato, que agora no mínimo alguém vai ser eliminado por dia, porque se você for ver, tipo, na Wiki, por exemplo, da primeira temporada, que o pessoal marca certinho, né, todos os jogos, quem foi eliminado e tal, tinha dia que ninguém era eliminado. Vários? É, só que ao mesmo tempo, no final do jogo, como tinha que ter um número fixo de pessoa no jogo final, eles começam, tipo, último dia, sai 4 pessoas, sabe? É, porque aí começa a ter uns jogos de, tipo, que esse jogo alguém vai sair, não tem como. É, nesse jogo, só vai acabar quando tiver, sei lá, 5 pessoas. É. Ah, tem 10? Então 5 vai sair. Não é exatamente assim, mas só pra dar um exemplo. É, e aí nessa segunda temporada, que inclusive o subtítulo é A Sala da Morte, né, ou O Jogo da Morte, sei lá, aí tem essa Sala da Morte, que é o jogo da prisão, né, que aí vai ser pra eliminar alguém. Na primeira temporada teve a Sala da Morte também, que ficava dentro da prisão, inclusive. Que era a sala secreta, né? É, sim. Esse aqui também tem umas coisas secretas. Então, aí, pra mim, só pra ser a estrutura de tem esses dois jogos, metade vai pra prisão, metade vai pra casa, eu não gostei dessa estrutura. Eu já achei que deixou o jogo, e nem necessariamente isso, mas isso foi acarretando várias consequências ao longo da temporada, que ficou muito mais panelinha que a primeira temporada, na minha opinião. Ficou. Porque o que aconteceu? Eu não vou dar spoilers de resultado de jogo, quem sai e quem não sai, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da temporada no geral. Acabou que ficou a dinâmica de quem foi pra prisão no primeiro dia e quem foi pra casa no primeiro dia se separaram em dois times, meio que pro resto do jogo. É, só um outro que transitou entre os dois ali. Porque ficou essa mentalidade de, não, pô, agora é a casa contra a prisão. É. E o pessoal da prisão era, não, pô, agora a gente tem que mandar alguém da casa pra cá. E ficou essa panelinha, só que ao mesmo tempo, na primeira temporada, uma coisa que o André elogiou quando ele falou, e eu concordo que é uma das coisas mais legais, é a prisão é uma punição pro jogador, no sentido de que ele tá isolado do resto da casa, ele não vai ter chance de ficar de trocar as moedas. Não vai ter chance de trocar moeda, não vai ter chance de fazer mais papinho, conexão pessoal, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, na prisão, você pode conseguir um ponto, se fizer um puzzlezinho lá, e tem um jogo secreto. Exato. E o jogo secreto, se você vencer, é muito bom, e era exclusivo da prisão. Na segunda temporada, tem um jogo secreto nos dois lados. Ah, então tem um jogo secreto na prisão e uma casa. É. Exato. E eu não vou falar muito sobre o jogo da casa, de como eles são, esse tipo de coisa, mas o jogo da casa, eu acho ruim ter isso, porque é uma chance de quem já tá na frente, ficar mais na frente ainda. Disparar na frente. De fato. E, eu não vou dar spoiler do que é, mas a recompensa é melhor. A recompensa da casa é melhor que a da prisão. Exato. Uau. Porque ela pode ser usada mais estrategicamente. E foi isso, usada mais isso. O que acaba sendo ruim pra mim é, ok, quem vai pra prisão já é quem tem menos ponto. Quem tá na prisão não tem chance, basicamente, de ganhar pontos. Mas você pode falar, ah, mas se o jogo da morte, normalmente, tipo, quem for melhor ganha um ponto e quem for pior sai. Em alguns, a maioria não tem ponto. É. Então, se você tá na prisão, você tá lá pra sobreviver. Sobreviver, Então, você não tem ponto extra, você tem um jogo secreto também, com uma boa recompensa, é boa, mas o negócio é, não tem mais esse balanceamento. É, fica, o pessoal da prisão, eles ficam muito em desvantagem. Muito, assim, muito. Pro resto do jogo, pro resto do jogo. E eu concordo, eu acho que assim, acho que a prisão poderia ter sido melhor balanceada, sabe? Pra eles terem uma chance de, ok, no próximo dia, no jogo que vai começar, eles poderem ter um embate mais justo ali. E concordo. Saírem de lá. É, porque as fichas, eu não sei ainda segunda temporada, mas as fichas que você ganha, que é a sua sobrevivência, também podem ser usadas dentro do jogo. Sim. Pra dar vantagem, pra comprar coisa. Na segunda temporada, Rafa, você só pode trocar de ficha ou na sala de convivência ou na prisão. Na arena de jogo, você não pode trocar ficha. Mas na primeira também não pode. Podia. O pessoal trocava direto na primeira temporada. Não, acho que quando entrava na arena não podia mais. Podia. Tem certeza? Teve vários jogos na primeira temporada que era tipo, ó, você pode trocar uma ficha por uma vantagem. Alguém falava, ó, vou te dar uma ficha e troca aqui ela agora e depois você me paga. É, eu acho que a pessoa comprava vantagem com a ficha dela. Tanto que essa regra veio por causa da primeira temporada, pro pessoal não ficar de palhaçadinha de ficar trocando de ficha. Mas assim, então eu acho realmente que a prisão, ela podia ser mais justa, né? Balanceada. Mas assim, o que isso gerou nessa temporada pra mim, a narrativa que isso gerou nessa temporada pra mim, eu sei que eu acabei de falar que o ensaio foi uma das melhores coisas que eu vi recentemente, mas essa temporada de O Jogo do Diabo foi uma das coisas mais empolgantes, assim, uma das coisas que eu mais torci justamente por esse pessoal da prisão, né? Tipo, primeiro, eu torci muito pelo Justin Min, porque mesmo dentro do pessoal da prisão, ele tava sendo ferrado constantemente. Não, é porque, assim, tem uma moça lá que eu gostava dela, mas ela era meio filha da puta. Sim, sim. Ela, tipo, não, vamos jogar junto, vamos sim. Não, e assim, por causa dessa dinâmica, de fato, o pessoal foi muito mais sangue nos olhos, assim. Tanto que, por exemplo, né, a mecânica da prisão, que poderia dar vantagem pro pessoal da prisão, no fim das contas não deu, porque quem ganhou era um filho da puta, né? Era um filho assim, da puta. E burro pra caralho. E burro, o cara mais burro da parada inteira. E aí, o que eu acho foda é que você torce muito pro pessoal da prisão, e eles estão se fudendo. De vez em quando eles têm uma vitória aqui ali, é empolgante pra caralho. E tipo, nossa, como eu me afeiçoei. Pô, Seven High, né? O Justin... Porra, assim, desculpa o spoiler já, mas o Seven High, melhor personagem. Melhor boneco, pô, muito foda o Seven High, caralho. E aí, né, o pessoal se fudendo muito lá. E aí, no pessoal da casa, né, tem tipo... O Twink? Não, é o Kyuhyun, né, que é um artista de K-pop clássico aí do Super Junior, eu acho. Super Junior, é dessas bandas que originou o K-pop e tal. O cara é também famosíssimo, né? E ele vai formando uma panelinha gigante em volta dele. Tem aquele cara dos board games também, o nome dele é engraçado. Tem alguma coisa? Tino. Que é um pessoal bacana, né? Mas, tipo assim, uns filhos da puta, do caralho. E aí, o pior disso tudo pra mim é que no grupo da casa tem o melhor personagem de reality show que já existiu, que é tipo... Davi Brito participou! É o Davi Brito deles, assim. Não, que é um grandíssimo de um filho da puta. É o Davi Brito! É o maior filho da puta que eu já vi. O cara é um gênio do mal? Vilão, assim, mas nossa, um vilão que você... Caralho, não é possível que essa pessoa é uma pessoa de verdade. Ô, André, não sei se você sabe, depois eu e a Thalissa, a gente foi ver fofocas pós-reality show, a namorada dele terminou com ele por causa do programa. Uau! Que é o Hyun-gyu, né? Nossa, esse cara... Esse cara, eu acho, sem saber, é que é tipo, né, é só um jogo, não pode levar a sério. Não, esse cara é um filho da puta na vida real. Não tem como. Não, eu acho muito difícil ele não ser um filho da puta na vida real, porque assim, a frieza, sabe? E tipo assim, chorar no momento que quer a empatia. E um segundo depois tá seco, rindo. E manipular geral, assim, de tipo, fazer o cara na mesma prova ficar contra ele e se juntar a ele. E caralho, esse assim, um filho da puta, mas nossa, que prazer assistir esse cara em ação, assim. Mas o negócio pra mim é, os últimos episódios é uma das piores coisas que eu já assisti. É, o episódio, tipo, são 12, né? Eu acho que é o 10 e o 11, pra mim são insuportáveis. É mesmo? Horrível. O 11 é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Caralho, eu amei. O episódio 11 é tenebroso. Mas por quê? Tenebroso. Em questão de game design mesmo. Ah, de game design. Porque, tipo, eles forçaram essa dinâmica na casa, e eu não sei se de propósito ou não, eles criaram um jogo que eles quebraram o jogo. Eles não jogam o jogo. Eles colocam, ó, tipo, ó, é um último jogo antes do último dia. A lógica dos designers. Vamos criar esse jogo aqui, ó. Esse jogo vai ser o último antes do último dia. E eles fazem um conjunto de regras que o jogo não é jogado. Mas você entende por que isso acontece? Porque, por algum motivo, as pessoas, elas ficavam em posições específicas, né? E para o jogo não ser jogado, os dois vilões, vamos dizer assim, eles tinham que ficar juntos. Porque aí eles conseguiam manipular quem vinha depois, quem vinha antes, na ponta lá e tal. E de tempos em tempos, a cada rodada numerada, sorteava de novo. Eles tiravam uma bolinha para colocar eles em posições diferentes para, né, a dinâmica do jogo mudar. De alguma forma... Eu acho que é manipulado. Não é possível, porque você vê eles tirando a bolinha. Assim, eu acho que é manipulado, porque depois foram vir entrevistas com o diretor, entrevista com os participantes. O diretor puxava uma sardinha foda pra esse cara. Mas assim, você vê eles tirando a bolinha. Mas André, porra, até mas aí você acha que não tem como manipular a bolinha que a pessoa vai pegar, no caso. Ué, mas aí quem foi prejudicado ia ver isso, né? Ia sair alguma coisa sobre isso, pelo amor de Deus. Mas assim, todas as vezes que sorteia, sai os dois um do lado do outro. É impressionante. Tipo assim, e de fato, por conta disso, eu não acho nem que é o jogo. É por conta da sorte ou azar do inferno que não tira os dois um do lado do outro, eles conseguem manipular o jogo do início ao fim pra fazer o que eles precisam. E eu acho insuportável, porque é horrível de assistir, nenhum participante tá achando interessante ou gostando ou se divertindo, não tem nem chance de algo acontecer lá. Aí você fica 40, 50 minutos da partida olhando, tipo, ah, nossa, que legal. Acho que mais um motivo de não ser manipulado, porque acho que se fosse pra manipular, o que manipulasse é alguma coisa interessante, né? Tipo, é uma parada que você fica, o que que tá acontecendo, assim? E pra mim isso é a graça, sabe? É você ficar assim, não é possível, o universo é ruim demais, Deus não existe. E você fica, pelo amor de Deus! E os caras continuam ganhando, e você fica, puta que pariu! Eu achei horrível, assim, eu não queria assistir. A gente terminou o episódio 11, com certeza a gente não vai ver o último, eu e a Thalissa. Tipo, a gente não vai ver o último. Que foda-se, caguei. Depois dessa, foda-se. É, o último episódio, caguei pra caralho. Tô pouco me fudendo pra quem tá lá, o resultado, quero os dois que se explodam, que um entra no cu do outro e suma. Porque foi isso também, né? Tipo, é meio spoiler, né? Falar mas assim, Esse vilão, o lance dele é que ele é muito vilão. Então ele conseguiu manipular uma das pessoas mais inteligentes da casa, uma das melhores jogadoras, pra ser capacho dele o jogo inteiro. Nada tira da minha cabeça que deixou ele ganhar. Não. Não me tira da cabeça. Não, assim, tipo, ela entregou pra ele desde o começo, né? Tá, não sei, né? Se ela tinha objetivos... Escusos pra isso. É, mas então... Mas ela tava, assim, ela não tava trabalhando pro jogo dela, ela tava trabalhando pro jogo dele desde o começo. E é disso que a namorada terminou com ele. Terminou porque eles eram no programa, assistindo, parece que eles são um casal. Tanto que depois foram perguntar e ele falou, não, que isso, jamais teria alguma coisa com ela, ela é minha irmã. Mas a namorada terminou com ele por causa da proximidade dos dois, porque ele manipulou ela pra caralho. É curioso, porque na primeira temporada você tem o casal do bem, né? Que é o ator e a atriz. Do bem daquele jeito, né? Eu acho eles escrotos no jogo. Sim, mas eles são mais... Mas é um casal? Exato. Mas no programa, né? No programa é um chip. E fora não, né? Cada um tem o seu próprio namorado. Na segunda temporada tem uns 4 chips diferentes. O Seven High tem um ótimo chip. Tem. Mas o final é bom, no fim das contas? Não, péssimo, horrível. Ah, é? O último jogo é horrível, Tengu. É horrível. É maravilhoso. Eu queria fantástico. Vontade de dar um soco na cara de todo mundo envolvido na última partida. Que todo mundo me desse um soco. Que bom que era. Sem sacanagem, o último jogo, eu tô tipo, se eu fosse alguém de alto nível, demitia a pessoa que fez esse jogo. Se eu fosse alguém de alto nível, eu promovia a pessoa de tão foda que foi. Porque um jogo, de novo, com game design quebrado, era um jogo quebrado. Ele chega numa situação que o jogo não joga. De novo, ele chega numa situação que o jogo é injogável. Mas por causa de sorte ou por design? Em parte por sorte, mas o design não levou aquilo em conta. Então o jogo quebra, fica num impasse insuportável que não tem solução. O que que você me diz disso, André? Aí, eu achei maravilhoso. Eu não posso falar por motivos de spoiler, mas o jogo ele acaba porque uma pessoa está literalmente morrendo fisicamente. Caraca. É Big Brother. Caralho. Que tem prova de resistência. Isso pra mim foi muito esquisito, de fato. Eu acho que alguém tinha que ter intervindo ali. Depois em entrevistas falaram que ela tava com aquilo desde o terceiro dia. Ela tava passando mal. Porque assim, não é como se ela estivesse se escondendo, né? Ela fala nas entrevistas, né? Ela fala que ela tá passando mal e tal. É. Mas assim, insuportável. Então, tipo, o episódio 10, o jogo em si não é muito bom. Porque o meu problema, no geral, assim, é com a estrutura do jogo, da temporada. A temporada, eu acho que ela é feita pra gerar essas panelas. O que até aí, ok, né? Reality show, você quer intriga e briguinha. Mas ao mesmo tempo, eles forçam um tipo de mentalidade nos dois grupos, que pra mim é muito desinteressante. Gera essa dinâmica pra mim chata de assistir de esse grupo tá em desvantagem e vai estar em desvantagem pro resto da temporada inteira, por design. Você nota que é por design isso, porque não tem mecânica, não tem forma no jogo deles saírem daquela situação. Tem, só que, de novo, deram azar da pessoa que tinha a chance de fazer isso, é um filho da puta e pulo. Mas aí é depender de uma pessoa pra quebrar essa balança, eu acho ruim também. Mas assim, o que quebrou a balança do outro lado, principalmente, foi que quem usou a habilidade do outro lado, usou muito bem. Porque, tipo, se não fosse... Mas é porque a habilidade do outro lado era muito mais forte também. Mas se mal usada, não teria força, né? Ou se a pessoa não usasse no momento mais foda do universo. Caralho, aquele André, momento. André, em entrevistas, já falaram, o diretor falou a hora que era pra ele usar. Mas é assim, obrigado, diretor, por esse momento maravilhoso. Então... De novo, influenciando a dinâmica do jogo, que o jogo era forçado pra ter essa narrativa. E eu acho ruim. Eu acho que realmente tem um pouco disso. Eu acho que a gente assiste essa série de um jeito diferente mesmo, porque pra mim, os jogos, né, e eu sinto algo parecido com quando a gente vai jogar um board game, que é, tão explicando a regra, eu não tô entendendo nada. Assim, eu eu dá um momento na regra assim que minha cabeça fica em branco e eu penso, tá, quando começarem a jogar eu vou entender. E é geralmente o que acontece, quando eles começam a jogar eu entendo o que é o jogo. Porque pra mim, o jogo em si, ele é muito pouco importante. Pra mim o que importa é a que nem Ricardo no Go. Eu assisti Ricardo no Go, eu não entendo nada de Go. Pra mim o que interessa é a história contada por cima do jogo de Go, né? E aqui é a mesma coisa, pra mim o interessante é a história que tava sendo contada das interações entre os personagens enquanto o jogo tava acontecendo. Acho que foi assim que eu assisti a temporada e por isso pra mim, essa desvantagem, né? Por mais que eu acho que foi mais desvantajosa do que deveria, acho que seria realmente mais interessante se ela fosse um pouquinho menos desvantajosa, ela gerou em mim um investimento nesse povo da prisão que foi imenso, assim, tipo, foi muito, muito grande, proporcional à injustiça que eles estavam passando. Então por isso que eu gostei. É, pra mim foi o exato oposto, porque enquanto eu assisti era, ah, são uns fudidos que não tem o que fazer. Porque aí a gente se vê, né, no programa, mas o negócio é, e quanto mais avançava na temporada, eu ficava, esse jogo foi feito pra, no segundo que você pisou na prisão, é como se você já tivesse saído do jogo, mas só que você ainda acha que tem uma chance, mas no fundo você já tá fora. Ô Sushi, é o capitalismo, velho. O jogo foi feito pra quem tá em cima continuar subindo, mas, e pra quem tá embaixo continuar descendo. Mas assim, a segunda temporada foi feita nisso. É. Ela é exatamente isso. É muito, só que ela não faz isso como um comentário. Ela faz isso porque ela acha isso legal, como uma narrativa. É porque, Sushi, é o jogo do diabo. É o jogo do diabo. Não é o jogo de Jesus. Mas assim, mesmo assim, mesmo nessa desvantagem, tipo, ah, já perderam, eles não vêm assim. E eles conseguem ir muito longe, inclusive. Mas nunca chegam perto de vencer. Mas assim, essa que é a coisa, tipo, eu acho que eles chegam perto de vencer. Não chegam, eles quase eliminam o cara. E eles só não eliminam o cara por causa do plot twist. E mesmo assim, era uma chance, era uma estatística possível de eliminar. Não, sim, mas eles chegaram perto, né? E eu não gostei dessa dinâmica. Eu tava constantemente irritado, frustrado, decepcionado. E nem só isso, tipo, que nem o André falou, ah, mas aí os jogos são uma desculpa. Mas os jogos existem, né? Você tá assistindo os jogos. Não, não acho que seja uma desculpa, não acho que seja uma desculpa. Os jogos, eles estão lá pra fazer a dinâmica acontecer. E os jogos, no geral, eu achei eles ruins essa temporada. Eu achei eles piores do que os primeiros também. Então, tipo, pra mim foi uma dinâmica de casa pior, porque eu tava constantemente incomodado com essa dinâmica, com a estrutura da temporada. Os jogos, tinham jogos legais, mas no geral, não achava jogos tão interessantes ou divertidos assim de assistir. E a reta final eram jogos que era tão mal bolado em questão de game design que me irritava assistir aquele jogo acontecendo. Tá tendo greve dos game designers na Coreia do Sul. E assim, sabe que é o foda? Muitos desses meus incômodos eu imagino que é de propósito. É de propósito. Pra te causar sentimento de revolta. Não, pra gerar uma dinâmica específica na casa. Ah, tá, ok. Mas assim, você sabe qual foi a recepção disso? Porque talvez... A recepção na internet no geral é que os últimos episódios são muito ruins. É, eu vi comentários no YouTube assim, e o pessoal odiando assim, no geral. Então talvez se existir uma terceira temporada isso mude. É. Vamos porque, esperar. Assim, eu acho que... Eu ainda quero um jogo do Diabo Brasil. Nossa. Eu acho que a temporada ela vai melhorando até o episódio tipo 9, assim. Uhum. Tipo 8, 9 e o começo do 10, talvez o melhor trecho da temporada. Que é quando você tem esperança. Uhum. O final do episódio 10 é quando tudo vai pra cá do caralho. O final do episódio 10 eu já fiquei puto, o episódio 11 é tenebroso e o 12 eu já tava no foda-se, já assistindo um cucu, sabe? Já, tipo, ah, caguei, foda-se, não quero nem saber. Curioso. Não me importo. Tudo que eu tô no automático porque... Só quero terminar essa porra. Eu já assisti 11 episódios de uma hora e meia. Vamos terminar esse caralho. Tudo que eu assisto com o cu. Tiro ele pra assistir, né? Não. I always knew where I stood. I tried to be so good. Look at me now, I don't know how, but I'm a real hero. Galera, vocês estão falando aí de pessoas de carne e osso. E assim, cá entre nós, nada a ver isso daí de pessoas de carne e osso. E é por isso que eu vou puxar anime! Mais ou menos, porque não é um anime. É um donghua. Donghua é o equivalente chinês do anime. De anime. Exato. Que é um tal de To Be Hero X. Vocês já ouviram falar disso? Pornô aqui? Na minha vida. Exato. Que eu descobri que ele é parte, na verdade, de uma outra série. Ele é tipo como se fosse a terceira temporada de uma antologia que é To Be Hero. Uhum. Só que o que tá chegando pra gente, e são histórias que parecem ser contidas naquele universo apenas, é esse To Be Hero X. Ok? E o que que é? É tipo Fate. É tipo Fate, aparentemente. Só que eu acho que Fate passa quase todo no mesmo universo, né? Pelo menos que eu vi, que é o Fate Zero, ele é realmente antes do outro Fate, né? Tudo mais. Apesar de que tem vários Fates que é o universo alternativo, né? São outras rotas, né? É. Esse To Be Hero X, então, ele é essa animação chinesa que estão passando os episódios ainda no momento que eu tô falando aqui, e tá saindo no Crunchyroll, que é por onde eu tô assistindo. Ele é uma animação em 3D, em primeiro lugar, só que é muito bem feito. É aquela animação que os bonecos são em 3D, mas eu acho que, pelo menos em vários momentos, com certeza, é feito frame a frame, sabe? Então é como se fosse um desenho mesmo. Em vários momentos a animação muda pra outra coisa. Muda pra desenho, muda pra um desenho mais estilizado anime, um desenho mais estilizado quadrinho americano, sabe? Com as bolinhas e tudo mais, da impressão. Miranha Verso. Isso. Só que o Miranha Verso mistura tudo, né? Ele não, ele muda pra um estilo específico em momentos de cena de ação muito foda, esse tipo de coisa. Mas no Miranha Verso que ele tem muito efeito especial que você vê que é desenho. Não é, tipo, sai uma nuvem de fumaça de um carro, não é uma nuvem de fumaça 3D, é uma nuvem de fumaça desenhadinha, assim, cartoon. É engraçado porque quando você começa a assistir, você não dá pra perceber isso. Porque, na verdade, são histórias de vários heróis daquele universo. Que eu acredito que, no momento agora que eu tô vendo, ainda não terminou, e eu nem sei quantos episódios vai ter. Mas que eu acredito que, no final, todos eles vão estar competindo para ser o maior herói de todos. É porque quando você começa a assistir, os primeiros 4 episódios são sobre um cara só. Então você não sabe que, lá, o 5º episódio, o cara que vai até o 4º episódio protagonista, ele desaparece. Vai pra outro protagonista, tendo uma outra história. Mas é um universo muito interessante. Que é um universo meio The Boys, que os heróis são todos agenciados, sabe? Tem uma estrutura gigantesca de marketing por trás deles. Eles são as celebridades do mundo e tudo mais. Então tem muita coisa falsa, muita coisa, né, por baixo dos bastidores. Mas o mais interessante é que nesse universo em que o desenho se passa, as pessoas ganham superpoderes, e superpoderes de verdade, de acordo com o nível de confiança delas. Como assim? Quanto mais confiante elas são, mais poderosas elas são? Não. Quanto mais pessoas confiam naquela pessoa, mais poderosa ela é. E é confiam, mas nem necessariamente é isso. É meio que quanto mais famoso você é, quanto mais as pessoas pensam em você e desejam coisas pra você, mais forte você fica. É a lógica dos deuses americanos pra força das divindades. Tipo isso. Só que o interessante é, acontece com as pessoas normais. Eu vou dar um exemplo de uma personagem que ela era uma youtuber influencer de viagens. E ela começou a ficar muito famosa, blá blá blá. E as pessoas começaram a desejar que ela pudesse viajar o mundo todo, inconscientemente. E ela ganhou o poder de teleporte. Ela pode teleportar pro mundo todo. Nossa, mas nossa, ator, atriz, influencer nesse mundo. Então, tudo um super poder. Então, por isso que todos os super-heróis são celebridades, influencers e tudo mais. Que mundo triste. Será que o Davi Brito teria virado um chefe de Cuphead da vida real? Teria. Mas aí que tá, André, uma coisa muito louca. Essa influência que as pessoas têm sobre você nem sempre é uma coisa boa, né? Por quê? Por exemplo, eu vou entrar muito em spoilers dos 4 primeiros episódios, pelo menos, ok? Essa menina, ela começa a ter, por causa da agência dela, um namoro arranjado com um outro super-herói, que é o Nice. E é muito implícito que, na verdade, o Nice é gay e tem um relacionamento com outro cara. E eles são tão esse casal que vai e faz entrevista junto, tudo junto, que o desejo das pessoas muda pra ela. O desejo das pessoas é que ela fique do lado dele. E aí ela só consegue se teleportar pro lado dele agora. É, o poder dela mudou. Caralho. É, tem um outro... Tipo a Carla Dias e o Arthur Arthur Piccoli de Conduru. Exato, exatamente. Eu só sei falar em termos de BBB. Desculpa. É o meu boss baby. É, tem um cara que ele vira super-herói porque ele era um bombeiro. Ele tava lá resgatando uma criança, uma casa cai e ele fica segurando o telhado da casa de pé pra proteger a criança. Aí as pessoas vêem na filmagem lá, o desejo inconsciente das pessoas é que ele permanecesse sempre de pé. E então ele é imovível. Caralho. Ele não pode ser movível. Tipo, eles usam ele como um pêndulo pra segurar, pra fazer uma mega construção lá, porque é impossível de tirar ele do lugar. Caralho. Se inferno. Ele não quiser. Nossa, mas todo mundo vive um inferno nesse mundo. E que tá. E aí ele é um super-herói, blá blá blá. Só que ele não consegue mais agachar. Ele dorme numa cama de pé. E caga de pé. Caralho. Exato. A casa dele é adaptada pra ele viver de pé. Que o joelho dele não dobra mais. Que interessante, né? E aí tem vários dramas que surgem disso. A história desses primeiros 4 episódios é, tem o Nice, que eu falei que é super-herói, blá blá. Tem um cara que trabalha pra agência de marketing dele. Tá fazendo uma campanha, o líder lá da campanha não gosta, demite o cara. Aí esse cara, que é o Ling Li, alguma coisa assim, ele tipo tá no telhado, parece que ele vai se matar. Chega o Nice, passa do lado dele, dá um oi e se joga e se mata. mata no telhado. Provavelmente porque ele não aguentava mais essa vida de falsidade, espedor, não sei o quê. E aí, ele foi a última pessoa que viu o Nice matando. A agência meio que sequestra ele, falou: o que que aconteceu? E aí a agência percebe: nossa, você é a cara do Nice. Vamos fantasiar você de Nice pra não contar pra ninguém que ele se matou, né? E aí ele começa a ganhar os poderes do Nice, porque as pessoas começam a achar que ele é o Nice, aí tudo mais. Chega um momento que ele precisa salvar alguém importante pra ele, só que ele fazer isso, não vou explicar os pormenores, ia manchar a imagem dele como herói. Porque se ele fosse lá salvar, ia mostrar pra todo mundo que ele mentiu e tudo mais. Uhum. Aí o fã-clube dele fala: não, vai, não, vai, não, vai. E ele não consegue sair de casa. Ele tenta andar e ele começa a se arrastar e sair pro chão. Ele não consegue salvar a pessoa que ele ama, porque as pessoas, os fãs dele não querem que ele manche a reputação dele. Isso aí é um mundo infernal. Então, e é muito interessante, é muito interessante. A animação é muito bonita, as histórias são bem legais. A única coisa que eu acho meio paia é, pelo menos nos primeiros, no primeiro episódio, no quarto episódio, tem uns cliffhanger que não se explica, que é nada a ver. Tipo, sei lá, o final do primeiro episódio, ele chega pra conhecer a menina, chega alguém e dá um tiro na cabeça da menina, pá! E aí ele, e aí depois não explica o que foi aquilo. Assim, nossa. Tipo, no segundo episódio, não explica o que foi aquilo direito. E a menina morreu. Não, então mostra que ele viu isso, ele viu que era tipo sangue, mas não era, entendeu? E aí eu não sei o que que tá acontecendo com aquele cara. Mas curioso, porque o herói seguinte, isso não acontece. Sei. Então eu não sei se é alguma coisa dele. Talvez algo que eles vão voltar depois. Então, mas é muito estranho esses cliffhangers. Mas de resto, a animação é bem legal, ele é bem hype. Sabe o hype do Boku no Hero? Que sobe aquela música grandiosa, pra esse super-herói, e aquele momento que o cara vai lá e se arrasta e ele não tem mais poder nenhum, mas ele continua lutando contra o vilão. É muito bacana, é muito divertido. O quinto episódio é ótimo também. É muito legal, agora eu entendi porque as pessoas estão gostando bastante. A única coisa que eu vejo é um monte de gente que não dá chance pra ele, porque ele é 3D, ele não é desenhado o tempo todo. Sim. Mas é um 3D tão bonito, as animações 3D são tão bonitas, o visual no geral, assim, a fotografia é muito bacana. Então, tipo, pô, recomendo demais. Tô me divertindo muito, me deu muitas saudades do Boku no Hero Academia, porque é super-herói. Então, eu acho que... Tem o Boku no Hero aí, né? Mineta Irregulars. Que são os... São super-heróis. Tipo, vigilantes. Vigilantes, é isso o nome. Acho que em português ficou vigilantes. Que são os super-heróis que não são... Cadastrados. Cadastrados. E eu fiquei com vontade de voltar pro Boku no Hero e ver o resto do anime, né? Porque acabou, né? Acabou. Se eu não me engano, a história... O mangá acabou. Faz muito tempo, eu acho que o anime acabou ou vai acabar agora, já. Sei. Então, parte 4 ou parte 2, parte 3. Exato, final. É tipo isso. Entendi. Mas eu tô com vontade de voltar pra ver. Mesmo que eu saiba que não vai ser a melhor coisa do mundo, é muito divertidozinho. Mas Tube Hero X, por enquanto, excelente, muito foda. Crunchyroll. Crunchyroll, assistam. Assiste no áudio original mesmo? Assista no áudio chinês, claro. Sim. Uma coisa que eu não comentei, né, do Jogo do Diabo, assisti a segunda temporada dublada em português. Ah! E é muito legal a dublagem em português. Me fez, tipo, conseguir memorizar melhor os nomes, né, porque eu acho que eu não tenho muita familiaridade com nomes em coreano, então eu nunca conseguia memorizar os nomes, e ouvir eles falando os nomes em português me deu mais familiaridade, assim. Eu tenho muita dificuldade com nomes em português, em línguas que eu não conheço, piora, sabe? E você? Às vezes eu leio livros. Uau! E eu recentemente li, em sequência até, dois livros da temática que eu tô chamando esse gênero de fantasia revolucionária. Porque é basicamente um livro sobre comunismo usando fantasia como desculpa. Sei. O primeiro deles foi o... Jogos Vorazes. Porque sabe que eu nunca li Jogos Vorazes? É bem legal, eu gosto. Eu boto fé. E no final das contas é uma grande crítica. Né? Eu boto fé. Tá saindo livro novo da série agora? Um recente, um spin-off. Enfim, o primeiro não tem título em português ainda, mas é o Heavenly Tyrant, que é o segundo livro da série do Viúva de Ferro, que você comentou aqui, sim, que eu falei aqui. Que é dos robôs gigantes. Dos robôs gigantes, da menina que controla o robô gigante. Isso. E é um livro muito interessante, porque ele é muito menos sobre briga de robô gigante e muito mais sobre como derrubar um governo, implementar um regime socialista e todos os problemas que isso acarreta em uma escala intergaláctica. Uau. O que eu não esperava. esperava. Eu não vou falar sobre ele porque ele não tem em português. É um livro que eu gostei bastante. O Viúva de Ferro já tem em português? Já. Já, né? Viúva de Ferro já tem em português. Eu imagino que o Heavenly Tyrant não deva demorar muito pra sair. Você sabe de quanto que ele é? O Heavenly Tyrant, ele é de 2024. Ok, acho que dá tempo ainda. É, ele é recente. Mas eu recomendo, assim, continuo recomendando bastante. Eu acho que a autora, ela escreve, né, que nem eu falei na época do Viúva de Ferro. Ela começou a escrever essa série porque ela assistiu Darling in the Franxx e ficou tão puta, mas tão puta. Ela falou, não, eu vou fazer o meu. Uhum. Então... O Sushi vai fazer o próprio jogo do diabo. Basicamente. Ela vou amarrar vocês aqui. Exato. Ela escreve muito... Desculpa, perdão, Sushi. Ela escreve muito sobre um viés de feminismo mesmo, né? De uma escrita revolucionária muito baseada em feminismo. E eu gosto, assim como no Viva de Ferro e ainda mais no Heavenly Tyrant, você tem personagens que são supostamente heróis, que você torce por eles, mas que eles fazem muita merda. Mas eles fazem muita merda. Eles são adolescentes? Merda. Pior que não, eles só são muito... Eles são muito pessoas humanas colocadas em situações de profunda revolta. E desvantagem. Então, às vezes, pra se rebelar contra tudo isso que tá aí, elas fazem coisas que realmente são moralmente questionáveis. Uhum. Né? E isso dá um sabor muito legal pra história. Assim, gostei muito, tô super empolgado. O terceiro livro nem tem data pra sair, então eu... Ah, ia ser tão... Eu sou ultra traumatizado com isso, Tengu, né? Eu li Game of Thrones, né? Uhum. E eu li o Nome do Vento. Uhum. Livros que não acabaram, não tem data pra sair, me marcaram profundamente. Eu tenho muito medo de começar, por exemplo, esse. E a autora começar a fazer uma série de HBO, sei lá. O Nome do Vento e o Temor do Sábio, o terceiro livro, esquece. Não. Esquece. Isso daí eu acho que não vai existir mesmo. Eu acho que não. O Inverno lá do Cidade das Contas? Dança do Inverno. Não vai ter. Eu acredito mais nele do que o próximo Amor. Mas são de dois ainda pra terminar o Game of Thrones. Ah, dois livros. Aí já é outra história. É, mas outro aí é outra história. Nossa, é impossível, gente. Do Inverno aí... Winds of Winter. O Winds of Winter, pelo menos, ele sabe que ele já escreveu alguma coisa, né? É, três vezes, né? Supostamente ele já deu dois reboots no livro. Uau! Misericórdia. Eu acho que... Depois eu vou falar. Misericórdia. Mas enfim, Heavenly Tyrant é muito legal. Se você leu Viva de Ferro, não se importa em ler em inglês e quiser aí, pega um Kindle da vida e tal e lê, porque é muito, muito legal mesmo. Inclusive o Kindle, se você... Ah, eu não sei muito inglês. Kindle é ótimo pra você aprender a ler inglês, né? Porque você clica na palavra e ele traduz pra você. Ah, tem, né? Isso. Ele pesquisa na Wikipedia direto do Kindle, pega dicionários direto do Kindle. Kindle, então, tipo, é ótimo pra você aprender a ler inglês. É. Tem falando sobre robô gigante e mulheres? Ah. Você tá assistindo Gundam ainda? Então, interlúdio nos livros pra falar de Gundam. Ah, ok. Estou assistindo o Gundam Quax, que eu falei sobre ele no, acho que, ou no último Fora da Caixa. Foi no último. Foi no último, né? Agora ele tá no episódio 9. E assim, cara, eu vou dropar essa porra dessa série, é assim, mesmo? Porque é uma série tão perdida que ela parece que não sabe o que quer fazer, se ela quer ser uma coisa independente, se ela quer ser uma coisa meio monstro da semana, se ela quer ser um universo paralelo. O trio de protagonistas tem carisma negativo, então eu não dou a mínima pro que acontece com eles. Sei lá, é só uma série com um ritmo muito esquisito, que eles não dão espaço pras histórias respirarem. É uma série com 12 episódios, só tipo, super curta, sabe? Ela vai acabar com 12? Vai acabar com 12. Eu vi até o quarto e realmente, por enquanto, até o quarto de onde eu vi, ela realmente tá perdidaça. Os episódios começam e terminam, parece que nada acontece. É. E tem todo o lance das batalhas de clã, aquelas batalhas de robô gigante, que meio que não se conecta direito com o resto dos temas da história. E aí você tem todo um lance de ele querer se apoiar muito, eu acho, ainda na mitologia do original e não querer fazer uma coisa própria, mas ao mesmo tempo querer misturar as duas. Sei lá, é uma série que não se encontrou muito, na minha opinião. Tá uma salada. E assim, drama. Gundam tem que ter drama. Se não tem drama, não é Gundam. E começou a ter drama entre os personagens no episódio, sei lá, 6, 7, de 12, sabe? Então assim... Sei lá, cara. Talvez eu assista só pra ver onde vai parar, porque eu tô quase no final já. É uma boa curiosidade, né? É. Aonde vai esse trem descarrilhado? É. Pois é. É, o pior é que se fosse, sei lá, a primeira parte de algo maior que eles estivessem desenvolvendo, né? Mas faria se vai mais ter sentido. Só 12. É, mas assim, eu não tô gostando, não. Tô me sentindo muito triste. Que mas triste. A recepção geral tá meio morna, né? Tá morna, tá bem morna. Eu tô vendo, na verdade, negativa, assim. Eu vejo muita gente decepcionada. É. Triste. Uma porque pena. Era uma promessa muito grande, né? O conceito era muito legal. E o design dos robôs eu acho muito legal. Legal. Uhum. Não acho que entregou, não. Não acho que está entregando. Vamos ver como que vai ser esses últimos 3 episódios. Se eles vão conseguir fazer alguma coisa com eles. Mas o segundo livro que eu queria comentar, ele é de uma autora que também é de DCDC chinesa, assim como a do Viúva de Ferro, que é a R.F. Kuang, que ela escreveu um livro que ficou famosinho um tempo atrás, que é o tal do Guerra da Papoula, que eu não li, mas ele é famosinho. Ele é num contexto de escola de magia, mas usando isso como pano de fundo pra falar sobre as invasões do Japão à China durante a Segunda Guerra Mundial. Eu achei que ia falar sobre a invasão britânica na China. É, né? Então. Que eles utilizaram muito vício pelo ópio, a papoula, né? Pra... Faz sentido. Pra deixar a população mais fraca. Viciada, pra dizer. Né? Exato. Mas o livro que eu vou falar é sobre isso. É um livro que chama Babel ou A Necessidade da Violência. O nome do livro é Babel? Babel, dois pontos, ou A Necessidade de Violência. Sobre o que fala esse livro? Tem um menino, o livro abre com esse menino, ele tá na casa dele, na China, e ele tá morrendo, a mãe dele tá, ele tá do lado do cadáver da mãe, que já morreu e tá meio putrefato já, e ele tá morrendo. Entra um cara, meio que usa alguma coisa com uma barra de prata pra salvar ele. E aí o que acontece? Nesse mundo, a prata tem poderes mágicos. Né? Ah, então não é o nosso mundo. Ela é uma versão mágica do nosso mundo. Ok. Nesse mundo, a prata tem poderes mágicos. Como que funciona a magia da prata? De um lado você escreve uma palavra, do outro você escreve a tradução dessa palavra pra um outro idioma. Ai. A magia, o que acontece, o efeito mágico é o que se perde na tradução entre as duas palavras. Que legal, caralho, que conceito maneiro. Um conceito muito legal. Caralho. Babel. Ou a necessidade de violência. Pois é. Escreveu dos dois lados. É. E aí, o lance é, esse cara salva esse menino e fala o seguinte, esse menino ele foi, ele tinha mãe, mas ele sempre tinha ali uma criada inglesa, né? Porque na época meio que da invasão inglesa, né? Da ocupação inglesa na China e das tensões que isso gerou e tal. Como o Rafa falou, todo o lance do ópio, né? Do tráfico de ópio, eles entrando com ópio na China pra enfraquecer o povo, viciar o povo pra poder dominar mais o povo. É, pra enfraquecer o governo. O governo, né? Inclusive, no contexto do livro, eles falam que eles querem isso porque a China tem uma reserva de prata que é gigantesca, então eles querem a prata da China. O cara que salvou o menino fala pra ele o seguinte, olha, eu salvei a sua vida. A prata é consumida nesse processo? Ela fica marcada. Sei. Ele fala o seguinte, eu te salvei, eu vou te dar uma chance de você escapar dessa pobreza, dessa desgraça que você vive. Eu vou te levar como meu protegido, você vai morar comigo na Inglaterra, e depois que você estudar, passar uns anos estudando comigo, você vai ser tutorado, você vai ter casa, você vai ter comida, você vai ter tudo que você precisa, e aí você vai estudar em Oxford. Porque Oxford tem o centro de estudos de tradução do mundo. O maior centro de estudos de tradução do mundo, que é um lugar que eles chamam de Babel, né? Por causa de toda a história da Torre de Babel e tal. Então, por que que ele quer esse menino? Porque o menino, ele é chinês, ele fala chinês. A força da magia da prata depende de quão distantes são as línguas, par de línguas que você usa na tradução. É porque mais coisas se perde, né? Exato. Entre a tradução de línguas diferentes. Exato. Muito diferente. E pra fazer a magia acontecer, você tem que falar as palavras. Você tem que falar as duas palavras. Então tem que ser alguém, teoricamente, fluente nessa, que tem essa língua sendo nativa, né? De preferência. Ou pelo menos fluente. Então, como o menino, ele é uma raridade, ele é, afinal de contas, ele é chinês, né? Ele quer levar esse menino pra estudar em Oxford, pra ser o grande projeto desse cara. Porque esse cara é professor em Oxford. E aí, o que a gente acompanha é a história desse menino crescendo, o Robin. O professor fala, escolhe um nome. Aí, mas você fala, ah, mas eu tenho um nome já. Que é o nome chinês dele. Ele fala, não. Um nome de gente civilizada. Todo livro é permeado por esse racismo, pelo lance de os britânicos não enxergam pessoas de países exóticos, entre aspas, como pessoas de verdade. Eles são bárbaros, eles são violentos, eles são preguiçosos, eles só reclamam de tudo, eles são cidadãos de segunda classe, de terceira classe, dependendo de como é. Então você acompanha a história desse menino, que é o Robin Swift, com a turma dele, que é um menino indiano, uma menina que é creole, que é, se não me engano, posso ter enganado aí, que ela é negra, meio francesa, é, né? É crioula. É crioula, né? Que eles falam, que eu li em inglês. Eles falam creole, creole, né? Sim. Crioula. E uma menina branca. Então é esse grupo meio que se embrenhando na sociedade, nessa sociedade de Oxford, que é super... elitista. Elitista, né? Porque por um lado, ele escreve Oxford sendo uma faculdade, uma universidade super prestigiosa, e dentro dela, Babel é ainda mais prestigiosa. Porque o poder da Inglaterra enquanto império depende do poder da prata. Eles usam prata em tudo. Eles usam pra fazer as pontes durarem, as estruturas dos prédios durarem mais, o fogão esquentar mais a comida. Mas não só o material, mas também essa magia da prata. Então eles dependem do poder da linguagem. É, pra tudo, né? Poder acadêmico. Eles têm uma parte do livro que eles vão no jardim de um rico, que eles usam um par, que eu não lembro agora quais são as palavras. É um par mágico de prata pra tornar o jardim mais silencioso. Então eles usam a magia da prata pra tudo. E até, tipo, faz as espingardas do exército acertarem mais fácil. Ou terem canhões mais letais. Então, realmente, o poder da Inglaterra enquanto império depende do trabalho dos tradutores em Babel, né? Então, tem essa dicotomia entre, ok, é um grupo de alunos ultra privilegiado, de ultra prestígio, mas sofrendo os pequenos racismos do dia a dia e internalizando com o tempo de que eles nunca vão fazer parte daquela sociedade de verdade. Então, é um livro sobre magia? É, em certa medida, menos do que você esperaria que ele fosse. Mas ele é muito sobre a sociedade e sobre luta anticolonial. Ele é muito, muito, muito sobre luta anticolonial. Então é uma leitura super interessante. E você terminou ele? Terminei. E ele é fechado? Ele é um livro só? Ele é fechado, ele é fechadinho numa coisa só. Legal. Né? O que eu acho refrescante. Ah, sim. Porque normalmente é tipo séries, né, que eles fazem com isso. É. Ao mesmo tempo... É um universo bem interessante, né? É, ao mesmo tempo, pô, dá vontade de ter mais, né? E não só isso, eu já li vários livros que era um livro só e eu achava, pô, não deu tempo, né? Esse livro aqui não deu tempo. Tem 600 páginas, tá tudo bem. É um livro longo. Então tá, então bom, então perfeito. É um livro longo, É, eu tava vendo aqui, é uma escritora até. É, sim. Ele falou. Ela falou no começo só. É que tem um momento que você falou, ele escreve Oxford como se fosse blá blá blá. Ah, é ela. Perdão, eu falei errado. É uma escritora. É uma autora de descendência chinesa. Quem estudou em Oxford? Ah, olha só. Ele estudou lá. É que é engraçado. Com tradução. Mexendo na prata mágica. Pois é. Se você me desse uma moeda, Tengu, pra cada vez que eu vi um livro que o vilão é um professor de Oxford, numa Oxford mágica do universo paralelo, eu teria duas moedas, o que não é muita coisa, mas curioso que isso tenha acontecido. Qual é vezes. O outro? A bússola de ouro. Ah, pode prata, crer. Ouro, olha aí, ó, tá vendo? É a bússola de ouro. É verdade, bússola de ouro, né? Tem esse universo que é meio mágico, tem Oxford, que é onde a Lyra, que é a protagonista, cresce, e o pai dela, que é um professor de ouro, é meio que vilão. Spoilers. Não sei se o Tengu falou isso, eu deixei passar, eu peço perdão se falou, mas a Guerra da Papoula, que você citou mais cedo, é da mesma autora, né? Sim, ele falou. Ele falou. Eu até anotei o nome dos dois aqui, que parece muito interessante. O livro, ele é mais legal se você é nerd de tradução. Porque ela passa muito tempo explicando etimologias. Nossa, isso, mas pra isso mim é muito legal. Muito interessante. Então, pois é, porque assim, até demora um pouco pra acontecer coisas no livro, né? Porque ela realmente passa muito tempo se embrenhando no ato de tradução, e nos livros, e nas histórias, e nas etimologias, e nas relações entre as línguas, e nas relações das pessoas com as línguas pátrias delas. É, porque até você fala, tipo, que o livro, ele é muito sobre guerra colonial e tudo mais, e tipo, isso pra mim é interessante, né, se eu fosse ler o livro. Mas, nossa, esse conceito da tradução, né, e do que se perde na tradução, isso pra mim é, nossa, é um dos conceitos mais interessantes que eu já ouvi, É assim. Super interessante, extremamente interessante. Minha cabeça tá girando aqui com todos os desdobramentos disso, tipo, as pessoas pesquisando, né, e encontrando novas palavras pra usar em novas coisas e tal. E é muito interessante que só do Tengu descrever isso pra mim, dá pra sentir que é uma história anticolonial, porque fala prata, né, dinheiro. Sim. E o poder de idiomas diferentes através do dinheiro, sendo nenhum desses idiomas, muitas vezes, o próprio inglês, porque ele quer a distância, né? Então, a Inglaterra usando a cultura ou coisas de outros locais. Recursos. Se apropriando. Incluindo o próprio recurso. Exato. Sim. Pra si, pra usar contra o resto do mundo novamente. Sim. E nem pelo que aquilo originalmente significa, né? Mas pelo que eles conseguem extrair daquilo, né? É muito interessante. E eles falam, esse subtítulo, né? Necessidade de violência, ele tem alguns sentidos na história, mas um que eu gosto muito, que o Rami, que é meio que o namoradinho do protagonista, assim, eles têm meio que um romancezinho, né? Que eles estão conversando com um professor e eles falam que o ato de traduzir é um ato de violência com a língua. Você tá agredindo um idioma quando você traduz ele, né? Isso pra mim pegou pra caralho. Assim, nossa, é verdade, pode crer. Muito foda. É muito a sensação de que você tá fazendo uma maldade, né? É. Tipo, nossa, eu queria tratar isso bem, mas não tem jeito. Não é tratar, é porque é impossível você passar todos os significados de uma palavra de uma língua pra outra. Sim. Algo sempre se perde, né? Você tá mutilando aquilo. Mas ao mesmo tempo, por uma boa causa, né? É, sim. O livro... Nem sempre como... É, pois é. Então, o livro, ele é longo, ele é muito legal. Ele é um livro muito agridoce, que eu gosto muito. Ele lambeu o livro. É. Só assim, se vocês forem ler, vão com a expectativa ajustada de que ele não é muito mágico, assim. Ele é muito mais sobre a luta anticolonial do que sobre a magia. Né? É bom ir com as... Tradução. Sobre tradução. Então é bom ir com a expectativa ajustada. Ele tem em português e super recomendo. Ele é muito, muito interessante, vale a pena a leitura. Não sei se vai estar quando vocês estiverem ouvindo isso, mas ele tá em promoção nesse momento. Olha só. Tá sai de 90 por 60. Aí, ó. Aí. Bom preço. Não, vou, bom preço. Talvez eu pegue ele no Kindle já, então, é. Hein? Porra. A escola é um lugar que ensina só o que aborrece. Não, Sofia. Eu mesmo já fui expulso de diversas pra saber. Não querem que se tornem fútil, inútil, mas não entendo o estresse. Pra que estudar se pra viver não tem vestibular? Queria, pra fechar aqui, só falar de uma experiência que eu tive aí, por falar em... Ah, primeira hemorroida a gente nunca esquece. Exato, é, foi dolorida. Não, tive uma experiência teatral, né, velho? Olha só. Que coisa fantástica. Você fez teatro, André? Fiz teatro. Não, você foi assistir no teatro. Fui assistir teatro. As pessoas ficavam nuas? Não ficavam nuas. Ah, então não é teatro de verdade. nem meti o dedo no cu da outra. Mas eu e a Clarice, a gente foi assistir, veja só que coisa, né? O tal do Wicked. Teatro musical. É muito mais legal. É o Teatro 2. Eu já tinha visto o Wicked, a filmagem, né, com o elenco original, mas há muito tempo, né? Então, tipo, eu nem tenho uma relação muito grande com as músicas. É, não tinha, né, antes do filme. O filme me fez começar a gostar mais das músicas, assim. Esse tipo de musical, né, que é uma adaptação da Broadway, por mais que, né, essa montagem brasileira, uma das características dela é que ela é muito diferente e tem se tornado mais diferente, né, porque teve uma montagem em 2016, que era a réplica da Broadway. Aí em 2023, que já era diferente, né? Que a Elphaba voa na plateia, a porra toda. E agora em 2025, acho que já deve estar acabando. Acho que era até junho que ia ficar mesmo. Acho que até julho. Até julho, né? É. Então talvez tenha um tempo aí. Já é mais diferente ainda, porque como o Rafa disse, né? Da última vez, tá pegando algumas coisas do filme, né? E adaptando elas pra ficar mais parecido com como é no filme. É a primeira vez que eu assisti um musical desse tipo ao vivo, né? Um musical AAA. É um tipo A dos musicais. É, e realmente, assim, é impressionante. Algumas coisas que me impressionaram, né? Primeiro que a dificuldade que foi comprar um lugar bom tá sempre lotado. Ah, isso me deixa muito feliz, assim. Tipo, é que é o Wicked especificamente. É, exato. Não, mas olha, vários musicais é difícil de comprar lugar. Mas esses grandões, assim, né? Mas o Wicked realmente tem uma fanbase absurda. Achei engraçado também que na hora de escolher lugar, tem alguns lugares que fica marcado lá como vista parcial, porque você fica atrás de uma pilastra. E aí o lugar custa, tipo, R$15. Eu achei meio uma putada isso aí, mas tudo bem. Mas, mais do que tudo, assim, eu sabia, né, e eu já tinha tido essa experiência com coisas menores, peças normais, né, não musicais normais, do quão impressionante é você ver as pessoas fazendo aquilo ao vivo na sua frente, né, tem uma magia do ao vivo que é muito impactante. Tem um medo da pessoa errar a qualquer momento. É, um medo de do mundo explodir ali, né, da Glinda cair da bolha. Mas eu não tava preparado pro quão impactante ia ser, assim, sabe? Eu fiquei muito impressionado. Tipo, muito, muito, muito, muito, muito impressionado. Eu, e aí é engraçado isso, né? Porque eu tenho uma relação mais próxima agora com as músicas do Ato 1, né? As músicas do Ato 2, eu tinha só uma vaga memória delas, assim. Eu chorei o Ato 1 inteiro, assim, de um jeito que eu não... Nada me preparou pra aquilo, assim. As pessoas abriram a boca pra começar a cantar a... She's dead. Exato, né? No Good News. E eu comecei a chorar, e eu chorei o ato 1 inteirinho. E eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? Tipo assim, uma parada tão forte assim, sabe? Tipo, você vê aquelas pessoas na sua frente dançando, ensaiadinho, assim, tudo perfeito. E as pessoas talentosas pra caralho. O negócio é sentir a música. Exato, vem uma energia da música, assim, uma vibração, bum, bate em você. E assim, Desafiando a Gravidade, né? Defying Gravity, puta que pariu, né? Caralho! Tipo, eu tava num lugar, assim, é foda, porque assim, eu sabia, né? Eu sabia que ela vai voar, em algum momento ela vai voar por cima, que eu não sei exatamente qual momento da música, eu consegui imaginar, eu nunca tinha visto, né, a filmagem, eu sabia que ela ia voar, né? Ela vai voar. Eu não conseguia imaginar como ela ia voar, porque eu olhava assim, eu não conseguia ver isso em vários momentos, né? Tipo, nossa, eles mudaram esse pedaço do cenário, nossa, de onde vieram essas pessoas? Nossa. E tipo, é uma coisa que eu sempre acho impactante em musicais, em teatro no geral, né? Como que eles conseguem focar sua atenção em uma coisa enquanto eles estão fazendo outra coisa aqui, né? Uhum. Tipo, meio truque de mágica, assim, eu acho muito foda. E isso, ver isso acontecendo ao vivo também é muito impactante. Eu fiquei tentando olhar, assim, tipo, caralho, como que ela vai voar? Não tem como ela voar. E quando ela voou... foi, tipo, mágico, cara. Eu não consigo explicar, tipo, foi muito foda. Ela passou por cima de você, passou assim? Passou por cima de mim, assim, cara. Eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? E depois, né, quando acendeu as luzes pro final do ato 1, aí eu vi o trilho. Eu consegui ver, sim, ah, ok, pô, aqui. Mas, assim, eu não consegui ver ela colocando a, né, a cordinha. É quando a Glinda... Apaga a luz, né, pra... Não, é quando, pelo menos no outro, né, no musical normal, é quando a Glinda vai botar a capa nela. Ah. Porque a Glinda pega a capa, né, e vai botar nela, assim, é ela, aproveita e ajusta ela ali. É porque no, tem uma hora que apaga a luz e foca na Glinda quando ela tá sendo pega pelos guardas, né, e ela fala, sou eu. E assim, caralho, muito, muito foda. Uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade era, às vezes, entender o que tava sendo dito. Eu tenho muita dificuldade, André, muita. Cenas de diálogo, assim, principalmente, eu tinha uma certa dificuldade, era que eu tava bem perto, assim. Mas diálogo durante a música, eu tenho muita dificuldade pra entender também. Mas gostei muito das versões, né, e tal. Agora, engraçado, né, porque aí o ato 2 não teve esse impacto, porque eu não tinha essa conexão com a música, sabe? Mas agora você vai ter. É. O trailer é foda, André. Eu imagino. Eu quero, vamos ver depois o trailer. Vamos ver depois que a gente terminar de gravar tudo hoje. Chama a Clarice pra ela ver também. Sim, sim, acho. Porra. Que ela viu também. Mas, assim, eu fiquei, acendeu a luz, eu tava, tipo, em prantos, assim, sabe? E a Clarice, o que que ela achou? Não, ela achou, né, ela ficou surpresa também. Do mas ela deve ter achado muito fofa. Talvez. Mas, assim, teatro, né, arte, música. Quem diria? Quem diria? E, de fato, assim, música é a parada que me faz chorar, assim. Tipo, música é muito fácil me fazer chorar. Eu só queria dizer que, sobre música ao vivo, uma coisa que eu gosto de pontuar é sapateado em vídeo eu acho mó paia. Uhum. Sapateado na sua frente é mó maneiro. Eu vou lá. Todo musical que eu já fui na minha vida tem um momento sapateado. E é foda. É uma tradição, né, de musical. É, sim. Eu acho muito foda. Pô, tem um tá sapateado em vídeo que eu amo. Agora, se voltar o Something Rotten, alguma coisa podre, tem que todo mundo junto. Tem que ir, porque é muito legal. Sapateado. Tem sapateado, mas é que esse é, pra mim, um dos melhores musicais que eu já vi. E eu acho que não volta, não. Mas alguém voa. Acho que não volta. Não voa. Não voa. Ele não tem muito essas coisas do cenário tipo A, entendeu? Assim, a produção brasileira do Alguma Coisa Podre, eu achei muito boa. A produção do palco, sim, do bonito e tudo mais. Mas ele não é nada de sair voando e coisa do tipo. Nossa, mas assim, muito bem feito, né? Tipo, o elenco todo. Depois eu fui atrás de... Nossa, o que eu vi de entrevista com a Mira Ruiz e a Fabi Bang, né? Caralho, as duas são muito fodas. O elenco todo, né? Tipo, tem vários momentos que o elenco passa perto na plateia, assim, né? Uhum. Passa do lado. Vários momentos eu tava bem na... do lado do corredor, assim. Então, vários momentos passaram perto de mim, assim. Teve uma hora que o ator do Fiero, né? Ele... Lindo, né? Puta, ele, que homem gostoso! Fato, puta que pariu! Que voz também. Ele passa... Eu acho que é no momento que... No ato 2, que ele aparece de surpresa, assim. Ele vem da plateia pro palco, né? E tinha uma menina, um pouco na nossa frente, assim, que ela tava toda vestida de Wicked. E ele passou, assim, e eu acho que mais forte do que ela. Eu acho que ela nem ela entendeu o que tava acontecendo. Ela tentou levantar pra... Que vergonha! Só que depois ela saiu dela, acho que ela percebeu, tipo, não, isso é um absurdo, eu sou doido. Mas eu acho que... Fica quieta, sua doida! Ela ficou tão impactada, assim, que ela levantou. Mas é muito foda. Nossa, muito, muito legal. Muito, muito bem feito tudo, né? Recomendo. Wicked. Foda. Recomendo musicais. Vamos musicais. Ver musicais. É, são caros, mas tem preço popular pra a maioria dos musicais. É, exato. O ruim é que você tem que ir na bilheteria comprar, né? Várias vezes, né? É, então, fiquem atentos. Então, se você tá em São Paulo, vai visitar São Paulo, dá uma conferida, você vai ver um musical aí. Dá uma conferida no musical. Felt this weight on me. Yeah, I was only 15. Just like the first time in that teenage misery. Feel so please. change the world. You could be the one to drag me out this hole. Yeah, I might save the day. Yeah, I might change the world. But I need you the most. Yeah, I need you to hold. Things will be fine. Things will be fine. Forget that I was only your lover. Fora da caixinha!